vamos transmitir ao vivo. E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 239, a penúltima edição do ano. É a penúltima, né? Acho que é, né? Penúltima. Então, penúltima. Eu sou o Lazinho, estou aqui mais uma vez com o Carlinho Neto. Saudações a todos. Eu estou aqui com o André. Que opa, não falou opa, nada. Né? falei. Voltando aqui depois, né, de um bom tempo. Na última vez foi em 2020 que eu participei. O pessoal pode me conhecer de edições bem antigas, né? Um prazer estar voltando aí com o pessoal. Ele é o verme ao quadrado. Agora é hipercúbico agora. É isso aí. Estamos aqui com a Rafaela. Boa noite, pessoal. Vamos nessa. E hoje eu já anunciei vozinha. Hoje? Pois é, você tava no ritmo de entradas com vozinhas, ou músicas, né? Mas aí, tudo opa! Bem. Hoje você não teve voz meiga, hoje você não teve, não. E estamos aqui com a Jojo. Oi, pessoal, boa noite! Estamos aqui também com o Wesley, mas infelizmente ele não pôde estar, mas ele vai participar de uma outra forma aí do podcast. O Wesley, a gente não está com ele em carne, mas sim em espírito. Essa frase ficou muito estranha, mas tudo bem. O Wesley não morreu, pessoal. O Wesley não morreu. Deixar bem claro, tá? Mas, enfim. Hoje a gente vai fazer o tema que foi tema... De quem mesmo? Meu. A Rafaela. Ah, só que seu. De quem? Ela roubou meu, de só que quem? Seu. Ela roubou de você. Ah, tá. Hoje foi o tema da... eu não lembrava se era de hoje ou da mês passado. Desculpa. Não foi uma piada, eu juro. Então a gente vai fazer o tema da Rafaela, que ela vai explicar daqui a pouco, né? Hoje, infelizmente, a Rafaela e o Carlos vão ter que sair um pouco mais cedo, então a gente vai mudar um pouco a ordem dos acontecimentos aqui. Então, antes da gente ir para a parte principal, né, como sempre, a gente vai começar naquela parte maravilhosa de leitura de comentários, que eu não vi se teve comentários dessa vez. Não teve em nenhum lugar, nem no Twitter, nem YouTube, nem Animecore. Então, não teremos... Não teremos leitura de comentários, infelizmente, para o azar da Rafaela, que pedi. Ou para a sorte da Rafaela, né? Não sei. A escritora adora os comentários dela sendo lidos pela Rafaela, então vai de acordo com a música. Né? Não vai ter hoje comentários aí, não teve. Mas, ok, então vamos para a próxima parte. Comigo lendo o comentário dela. A gente deveria voltar, né, para o tema principal agora, mas hoje, como eu disse, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então... seguindo aqui a linha que o diretor do podcast, que é o Carlinho, né? Vocês não sabem, mas é o Carlinho que dirige, né? Se falou, então vamos aqui falar um pouco sobre próximos temas, que quem fala é a Rafaela, então por isso que trouxe pra cá. Rafaela, quais são os próximos temas do Kyodai? Bom, no dia 23 de dezembro de 2024, nós teremos o KP 240, o final da temporada de outubro de 2024, o nosso último episódio deste ano. Sendo então o nosso próximo. Caralho, já roubou meu anime. Ele já. É o único anime que eu tenho pra falar. Tem outro anime pra falar. Tristeza. Ele já adiantou a parada. Gente, eu terminei o. Eu simplesmente só terminei, só vou terminar tudo dentro. Joana, parabéns. Você tem uma semana, você tem 5 dias pra terminar um anime. 5 dias. Que é já semana que vem. Assim, que eu não vou falar de Uzumaki de novo. Eu já falei do Uzumaki na primeira parte. Então, só tem dando. É verdade. Literalmente. Vai logo aqui pra pessoa de Snake, qual é o tema ainda, né? Já vai logo atropela. Sim, deixa eu terminar aqui, né? Dia 6 de janeiro de 2025, KP 241, tema a definir e também sem pessoa para fazer o tema. Eu achei que ia ser o Carlinho, depois eu achei que ia ser o André e agora não tem escrito. Não, se eu disse, foi bem claro, se meu tema não for aprovado pela maioria do pessoal, quem vai definir o tema vai ser o André. Então, o André. Vamos, né, resolver esse direitinho. Pra você, o Vinário, não tem problema. Não, o André disse que não pode. Eu ia pelar então, a maioria, conta, né, caralho? O André então, já votou contra porque ele disse que não pode, que só não participou da maioria. Não, olha só, ele falaria de antigo se pudesse, mas... Pois é, eu disse, não tem problema, não tem nada contra. E a gente tá nessa discussão porque a galera não sabe nem qual é o tema. Yay! Vamos continuar. Vamos lá, vamos 20 de janeiro de 2025, KP 242, o início da temporada de janeiro de 2025. E dia 3 de fevereiro de 2025, KP 243, Golden Apple 2024! Eu queria dizer que eu vou aproveitar que você falou, já vou cravar aqui o anime que eu vou falar na temporada de janeiro, vai ser Kusuriya no Hitorigoto. Tá roubando a da Rafaela de novo, é Doce Vingança isso daí. O nome disso é Doce Vingança, tá? É Doce Vingança. Viu, Rafaela? Ele é vingativo, ele guarda rancor. Porra, tá, é literalmente porque o Evelyn não tem interesse em nenhum outro anime, Carleiro. Ele não vai fazer nem lista, pra você ter uma ideia. Não tem nem lista, nem sei se anime eu vou ver, né? Assim, eu quero ver dois animes e um outro desconfiado, que é o Sakamoto Days. Não, e tipo, na call de domingo já foi praticamente decidido que vai ser anime velho, porque ninguém quer escolher anime da temporada. Que beleza. Ah, é? Ninguém? Ah, é nesse nível, tá? Eu nem percebi isso, mas tudo bem, é isso mesmo. Nossa senhora, assim, eu e o Toninho escolheu mais ou menos uns três ali, mas eu não sei se a galera vai querer ver um desses, entendeu? Então, assim, a gente vai descobrir mais pra frente. É, a gente descobre mais aí. Pra frente, exato. É. Vai que tem um Hulk da vida. Eu não sei, duvido. Vamos mas você ver. Duvidava não de Hulk, eu tive que dizer, não é bom, vamos tentar. E hoje você está aqui. Por que você fica... Por que você tá puxando o tema do cast antes do tempo? Fica na sua... Eu tô chateado se roubou meu tema. Mas tudo bem. Vamos. Falei que era vingança. É, percebi. Enfim, né? Então é isso. Mas... Esses são os próximos temas, pessoal. Vamos aqui então. Vamos. O Evilásio tá tão no frisson. O Evilásio tá tão no frisson das sessões que ele nem mudou as imagens. É carinho do quadrinho. Mude o negócio, senão o carinho vai. Ele acha que eu não tô, ele acha que eu não tô vendo, cara. Tá nos comentários ainda, né? Tá aí, pronto. Na próxima edição, vocês estão vendo a cidade maravilhosa, a cidade do Carlírio, que eu não sei, que até hoje a gente não sabe por que ele escolheu essa imagem, mas tudo bem. É Colombo City. Futuramente vai ter uma imagem de Maceió, uma de Fortaleza, uma de São Sebastião, uma de João Pessoa, e é da cidade que o André mora também. É Fortaleza. Fortaleza igualzinho. Fortaleza. Então vai ter duas Fortalezas. Calma aí, então tem quatro pessoas do Nordeste? Nordeste domina esse podcast. Do Nordeste pra baixo só tem eu e o Luke. Eu e o Luke só. Esse é o único podcast de anime do Brasil que tem mais nordestino, talvez. Não sei. Não sei mesmo. Eu acho que é mesmo. O Wesley, inclusive, também está no Nordeste. Então não posso botar minha mão no fogo. É Sergipe. Eu sei disso. Aracaju, velho de guerra. Legal aqui, É cadinho do quadrinho. Tem cinco pessoas do Nordeste, cada um de um estado diferente. Galera, não, cada um de um estado diferente, não. O André e o Evilás estão no mesmo estado. Então, os dois estão. Na mesma cidade. Conheci o rapaz presencialmente, né? Não conheci ele, mas assim, presencialmente. Eles se viram no shopping, não nesse nível. A gente não mora no se vira no shopping. Eita, André, olha, eu ainda tô gravando o cast. Eita, bora participar. Foi isso que aconteceu. Gostei da encenação. Gostei bastante da encenação. Mas enfim, vamos lá. Recadinhos do Padrinho. Ok, então. Recadinhos do Padrinho, edição número 114. Com apenas um tema. É uma temática, assim, que dá um certo pano pra manga. Que leva... Anterior. E o que eu trago é o seguinte. O tema é o seguinte. Frontworks e Kaka Creation revelam um anime feito por inteligência artificial chamado Twins Hinahima. É um anime baseado numa história TikTok que tem o mesmo nome. Já começa por aí, de onde vem a inspiração da obra, certo? De onde ela provém. E ele é feito usando IA, inteligência artificial. Não exatamente 100% IA, mas boa parte dessa animação está sendo feita por IA. A estimativa é que ele seja lançado na primavonesa de 2025, tá? A IA nesse anime foi usada de várias maneiras. eles, que o pessoal que está criando essa obra chamou carinhosamente de inteligência artificial de suporte. Por que de suporte? Tem humanos, tem pessoas comuns trabalhando em diferentes áreas da animação, mas quem dá a cartada final, quem corrige erros, quem dá o veredito final de tudo, vamos assim dizer, é a inteligência artificial. Então, com base nisso, mais de 95% dos cortes de um anime usarão inteligência artificial. É quase 100%. E vários programas à parte também estão sendo usados na criação dessa animação. Entre eles o Adobe Photoshop, o Adobe Illustrator, o Adobe After Effects e até o Clip Studio Paint. Tá? Alguns vão achar isso aqui, vão dizer que isso aqui é uma chamada para o futuro que se aproxima, outros vão dizer que isso aqui é uma palhaçada, que não faz sentido uma animação quase que 100% feita por inteligência artificial, mas independente de quem gostar e quem não gostar, já está aqui um grande experimento que vai ser feito, que vai aparecer para todos, perdão, na primavera japonesa de 2025, que é o anime Twins Hinahima. Mas na verdade, além da inteligência artificial, o que mais me chamou a atenção é que ele é baseado no TikTok do mesmo nome. Então, eu primeiro queria dizer que não é o primeiro anime em inteligência artificial, mas provavelmente a primeira Não, nessa porcentagem vai ser. Essa porcentagem vai ser. Porcentagem? É, porcentagem que a inteligência artificial está sendo usada no anime. Não, teve um anime feito 100% com inteligência artificial já, que saiu no Netflix. Ah, mas tá. Mas o... É assim. Mas esse provavelmente é o primeiro que vai ser uma série, aparentemente, pelo que você falou, né? Se for uma série, é isso. Uhum. Não me impressiona, pois, baseado na temática que ele vai. Mas, assim, eu não sei, né? Provavelmente vai receber muito hate. E, assim, a temática me interessa muito pouco, né? Não sei, eu não sei. Agora, sobre os programas que eles vão usar, eles vão usar as ferramentas de inteligência artificial de programas que eles já usam na indústria. Ou seja, não é grande novidade também. Não é grande novidade. Provavelmente eles já usam alguns elementos de tendencial nos animes que estão saindo agora. É um assunto, né? O uso de inteligência artificial em criação artística é um assunto que já convida, né, emoções muito fortes. Né? Você falar disso, você já tem umas opiniões muito fortes. Tipo, o pessoal daqui, os dubladores, né? O Guilherme Briggs e companhia, o pessoal já se posicionou muito fortemente contra essas coisas, né? Eu já vi um pessoal de perto, o pessoal de arte visual mesmo se posicionando muito contra. Passado, eu fui num evento do Anime Expo, né? Curiosamente, parece que o André foi no domingo, então eu não encontrei ele. E eu fiz essa pergunta pro dublador Yuri Tupper, que ele é o dublador do protagonista de Jujutsu Kaisen, que eu esqueci o nome agora. Jojo, você que gosta de Jujutsu, qual é o nome do protagonista? Não lembro, esqueci agora. É o Yuji. Pronto, ele é o Itadori Yuji. Ele é o dublador do Itadori Yuji. Pronto. E assim, eu acho que talvez os dubladores estão muito... eles não estão divididos, né? Acho que eles estão muito apoiando a ideia de que, tipo, não dá pra você trocar a dublagem do jeito tradicional para o inteligencial. Mas muitos deles também não acham que isso vai acontecer desse jeito, né? Então eles estão querendo entender um pouco mais e todos eles estão a favor de legislação, né? É só pra dizer, há uma questão de, tipo, tomar cuidado com o uso de dublagem, mas todo mundo entende que é uma ferramenta que vai ser usada, inclusive os dubladores entendem que é uma ferramenta que vai ser usada, eles só querem que tenha uma legislação sobre o assunto. É só pra deixar importante, né? Mas, de fato, tem alguns dubladores que são mais vocais ou contra. Mas eu falo isso porque eu sei que o Tupper, ele faz parte daquele movimento da dublagem viva, né? Então, eu perguntei e foi uma opinião bem mais de parcimônia, vamos dizer assim. Os dubladores serem os mais vocais, porque de todas as IAs, a que está mais avançada é a IA de dublagem. Eles já conseguem pegar a mesma voz e colocar em várias línguas diferentes. Então, sei lá, você não precisaria ter um dublador brasileiro para fazer o Yu. Você pega o seiyu dele em japonês e põe a voz dele para falar português. Então, tipo, eu acho que as IAs estão mais fácil, mais para frente. Hã? Eu ainda acho que fica estranho a voz, mas... Mas tá bem avançado. Eu não sei se tá bom, nem entro nesse mérito, mas assim, das IAs, tipo, de arte, assim, é a que tá mais na frente, é a que mais dá pra substituir. Na a minha verdade, irmã não mesma. É, tá? Só pra ligar. Sim. É roteiro. Então, assim, tem a de imagem, né? A de imagem tá bem avançada. Mas eu acho que de áudio, de fato, visualmente, parece mais avançado que a de imagem, que não tá também, mas eu concordo com a Jojo nesse sentido. Agora, roteiro, ele tá muito mais avançado do que os dois. Uhum. Essa coisa de voz me lembrou porque a minha irmã joga. Eu jogava com ela para jogar Tear of Themis. E o dublador de um dos personagens que a minha irmã gosta de vir, os dubladores tiveram vários problemas. Tem gente que foi presa e tal, mó treta. Ficou meses o jogo usando a dublagem de inteligência artificial porque não queria trocar a voz do cara. Então ficou usando a voz para substituir a voz dele. Assim. Então, aí, sabe, tá rolando a voz, né? No caso. Eu realmente acho que no lance de dublagem você perde muito. Porque a dublagem local, ela tem a questão da localização, né? Não é só traduzir, né? Uhum. E toda a personalidade que o ator dá, né? Então, assim... Também acho que perde. Maravilhoso. Rama, eu tô achando maravilhosa essa temporada. E não teria como em A fazer o jeito que tá sendo feito, né? Então... Uma coisa é você raciocinar em cima do que tá dado, né, do que existe agora. Outra coisa é você tentar imaginar o que, que vai ter daqui a 20, 30 anos, né? É outra conversa mirabolante. Eu ainda acho que maneirismos, localização especificamente, é difícil. Mas como eu e o André trabalhamos com IA, né, a gente entende que tem um limite, né? Essa IA, o jeito como é feito, ela nunca vai chegar exatamente no 100%, porque não é bem o propósito dela, né? A técnica com a matemática como ela existe, né? Não dá, né? Tem que ser outra coisa. Pois é. Enfim, né? Vamos passar para. Tinha sim um tópico, Carlírio. Eu queria dizer, você está enganado. Eu botei o link lá e você só ignorou pensando que não era para cá. Então eu só falar um pouquinho. Pokémon, episódios do anime clássico serão lançados no YouTube a partir de 6 de dezembro. Então já foram, né? Então. É, para quem quiser assistir Pokémon clássico, né? Ele foi lançado no YouTube em alguns episódios, dublados, inclusive. Alguns não, já passou de 50. Mais de 50 já passou de 50, porque na época que o texto saiu foram 5, né? Então já tá bem mais avançado. Já passou de 50. Então, para quem quiser ver o primeiro lá, Kanto, né? Por exemplo, tem uma boa parte de Kanto que já saiu aí. E eu acho legal, né? Essa iniciativa de trazer. Aliás, assim. Se você Sakura é fã de Pokémon... Isso também? Saiu também? Eu tinha visto um anúncio que ia ter, mas eu não achei a data e o canal. Vi. Mas falaram que ia colocar. Mas assim, se você é fã de Pokémon, o YouTube... Eu já tô procurando aqui já. O YouTube é provavelmente um dos melhores lugares pra você assistir, porque o YouTube vive lançando animação de Pokémon, que eu 100% eu acho as animações de Pokémon que saem no YouTube melhores do que o anime original. Todas elas são nível de qualidade. São nível de qualidade aqueles extras que saiu de Pokémon. Achei aqui, esse Pokémon TV, né? Achei aqui, tô procurando os episódios. Muita coisa só tem aí no YouTube. E muito bem feito. E qualidade altíssima. Mas, rapaz, vou assistir agora. Antes de encerrar a sessão, gostaria de dizer. Tô vendo aqui. Antes de encerrar a sessão, gostaria de dizer que tem um comentário lá no chat do Iopinando. Do Animes e Memes, fazendo uma pergunta. Calírio é o Snyder do podcast? Então. Você sabe que é o Snyder? Não sei. Tá. Provavelmente a gente tá falando do Zack Snyder. Imaginei. Mas eu acho que não, tá? Porque ele é o diretor. Não, eu acho não. Que ele não é. É por causa do diretor, de fato, né? Eu não acho que a gente... O Carlírio não faz vários close em câmera lenta. A gente não é dirigido pelo Zack Snyder, com certeza. Eu acho que esse podcast aqui tá mais pra um Cronenberg da vida, ou algum daqueles... alguma coisa mais maluca, como um... Deixa eu ver... eu ia falar Tim Burton, mas eu não acho que a gente tem a vibe gótica. Não, a gente não tem a vibe, não. A gente não tem a vibe, não. Eu acho que... esqueci o nome do cara que faz a Ilha dos Cachorros. Que esse cara também, talvez a vibe dele a gente tenha. Bem, é nonsense. A gente tá mais pra um diretor que seja especialista em nonsense do que um... Wes Anderson. Wes Anderson não é nonsense. Hã? Wes Anderson não é nonsense. Meu Deus. Wes Anderson eu acho que é nonsense, sim. Sério, velho? Eu acho. Você já viu Asteroid City? Já. Eu não... É. Você não acha Asteroid City nonsense? Não. Ah, eu só queria dizer... Okay. Ah. É o Wes Anderson mesmo, né? Do Ilha de Cachorro. É, o Wes Anderson, né? Dos Cachorros. Exato. É o cara do Incrível Hotel Budapeste. Ah, sim, eu gosto de Hotel Budapeste também. Eu gosto também. Mas ele é, não sei. Bom, então, dessa forma, eu encerro a sessão, a edição número 114 da sessão Recadinhos Padrinho. Obrigado. Beleza. Então, agora sim, vamos para o tema principal deste podcast. Rafaela, explique o tema principal deste podcast para os nossos ouvintes que estão ansiosos esperando para saber. Algumas semanas atrás... Ué, mas eu sempre falo a verdade, Carlinho. Tá maluco? Algumas semanas atrás, o Carlinho fez o tema dele, que eu não lembro qual era agora, mas era o contrário do meu agora. Que é ali... Memória da Rafaela é... Memória da Rafaela é um negócio foda, cara. Ah, era teu anime que tem tudo aquilo que você gosta. Isso, muito obrigada, Jorge. Amo. É, era isso mesmo. O tema do Carneiro é um anime que tem tudo que você gosta. E aí, durante o cast, o Evilaz fez um comentário sobre um tema que era animes que você não tem nada do que você gostava, mas você acabar gostando dele mesmo assim, nesse sentido. Que era pra ser o inverso do tema do Carlírio. E aí eu pensei, porra, esse tema é muito bom. Só que aí era a minha vez de escolher o tema e eu tava com preguiça de pensar. E o tema do Carlírio, o tema do Evilaz era muito bom, então eu roubei o tema dele e é isso aí. E eu não tô nem aí. O importante é o tema estar sendo discutido. Okay. E aí, então, no caso, o tema que eu escolhi, que roubei do Evilaz, é animes que você não dava a mínima, que você nem considerava assistir, mas quando você viu, você achou foda. É isso. Uhum. Eu queria só botar uma coisa, não é regra, mas assim, é que você, antes de falar do anime, fale por quê, como é que você chegou nesse anime, já que originalmente você nem iria assistir, tá? Só essa ideia. Mas, enfim. Ah, sim. Rafaela, você vai começar. Você sabe. É claro, eu sempre começo porque eu saio cedo. E o Carlinho vai sair depois de mim, imagino eu, porque a gente vai sair cedo. Então vamos lá. Deixa eu botar o cronômetro. Porque o Carlinho disse, eu falo muito, e de fato eu falo muito mesmo. Então eu vou botar aqui 10 minutos, não posso passar disso. Vamos lá. O anime que eu escolhi é Helk, porque a gente assistiu ele na call do Yopinando. O que acontece? Dentro da call do Yopinando, geralmente eu e o Evilaz fazemos lista de anime. Então a tendência é que a gente escolha animes da minha lista, porque eu não gosto de ver animes da lista dos outros. Sou fresca. E aí, no fim das contas, a gente não tinha conseguido escolher nenhum anime da minha lista pra ver em call. E o Evilaz disse, olha, eu tô vendo esse anime, já tem 3 episódios e tal, eu acho que vale a pena a gente ver em call. E quando ele foi explicar pra mim sobre o que era o anime, eu pensei, eu não quero mais saber. Eu pensei, ah, é anime de chonezinho padrão, tô sem saco. Aí ele, não, Rafa, é muito legal. Confia. Rafa, é muito legal, confia. Eu, tá bom. Aí a gente assistiu o primeiro episódio e eu adorei. E aí a gente assistiu as 2 temporadas, porque ele é um anime de 24 episódios. O nome desse anime é Helk. Já falei dele aqui nesse podcast, porque exatamente porque ele me surpreendeu muito, eu acho que foi o que eu escolhi para a final da temporada que ele fez parte, certo? Ele é um anime de 2023, que é baseado em um web mangá que já foi concluído. Infelizmente, o anime não conclui a história do mangá. E a gente não sabe se ele vai ter uma continuação, né? Eu e a Vilaz estamos aqui muito tristes, que a gente talvez nunca saiba o final. Porque a gente não sabe se vai ter continuação. E é difícil achar o mangá, porque o web mangá é difícil pra caralho. Tá, mas a gente sabe. Não, pô, tem no Mangadex. A gente sabe onde tem. No Mangadex. A gente sabe onde tem. Exatamente. Mas só tem inglês também. Né? Existe como achar. Só tem inglês, exatamente, só tem inglês. Pois é, então, sobre o que é Helk? Helk é um mundo, assim, de fantasia, onde o Yusha acabou matando o rei demônio, né? Como muitas histórias de fantasia acabam tendo esse princípio. A questão é que, depois que o rei demônio acabou morrendo, os demônios lutar pra poder fazer um torneio pra decidir quem ia ser o próximo Rei Demônio. E aí apareceu um cara humano, que também é um Yusha, da classe Yusha, que queria se juntar à competição para se tornar o próximo Rei Demônio. E esse cara é o Helk. E o Helk queria ser o rei dos demônios porque ele odeia humanos. Ou esse é o princípio da ideia de todo o anime, né? Mas exatamente porque os demônios têm essa crise, né, com os seres humanos, porque eles estavam em guerra até pouco tempo atrás, a gente tem a protagonista feminina, que é a Vermilha, que é uma dos quatro reis celestiais. Pode falar. É só pra dizer, o Helk não foi o Yusha que matou o rei demônio. Deixa claro isso. Não, não foi, não. Ele é só da classe Yusha. Ele é um outro Yusha. Outro Yusha. Né? Temos a Vermilha, que é um dos quatro reis celestiais, que é um dos mais fortes demônios, né? Da sociedade dos demônios. E a Vermilha, ela não gosta muito da ideia. Vermilha não, Varmilho. Só que eu tenho certeza que os japoneses queriam falar Vermilha, mas eles não conseguem. Não consegue. É Vermilha o nome não dela. Não consegue, Moisés. Não consegue Moisés, mas eu tenho certeza que eles queriam falar Vermilho. De qualquer forma, ela não confia, né, no Helk de jeito nenhum, acha que ele tá ali pra poder causar alguma confusão, então ela meio que fica de olho nele em todas as provas, tentando fazer com que ele perca pra poder sair da competição. Esse é o início do anime, né? O anime, ele é um anime de comédia, certo? Pelo menos no início. É o grande plot twist. Né? É o grande plot twist. A gente iniciou o anime achando que ia ser uma puta comédia, bestona, sabe? Besta mesmo, porque, por exemplo, as tarefas dentro da competição eram as coisas mais estúpidas. Tinha uma de montar castelo de carta. Tinha uma competição de cozinha, tá ligado? Assim, tipo, quem cozinha melhor? Quem faz o castelo mais rápido? Oi! Isso importa pro Rei Demônio? Ela não consegue mentir, né? O cara fala uma sobremesa tão boa que ela não consegue mentir. Ela dá nota máxima pra ele. Exatamente. Ela foi lá ser jurada pra dar nota baixa pra ele, mas ela comeu e não conseguiu dizer não. Ela comeu e não é possível. Tá ligado? E o Helk no castelo de cartas, literalmente todo mundo conseguindo montar o castelo de cartas antes dele. Aí ele vai lá e dá um grito que derrubou os castelos de carta de todo mundo, e aí ele monta o dele. Aí toma no cu, eu fiquei assim, não é possível. Entendeu? Então assim, a gente tem esse início, que é bastante comédia, onde a gente conhece um pouquinho mais do Helk, no sentido de ele ser um cara extremamente carismático, de ser uma coisa engraçada, de ser uma coisa nonsense, que é pra você não prestar muita atenção e tal, ser relaxado e feliz, até, né, o meio começar. E aí, uma coisa que eu acho muito legal desse anime é que o anime é um plot twist em si mesmo. Sabe assim, o negócio muda de uma hora pra outra que você fica um what? Do nada vira um drama pesadíssimo. Meu Deus! Minha gente, vocês não estão entendendo. Assim, não vou dar muitos spoilers do que acontece pra vocês, porque você perde muito da experiência se você ficar sabendo, né, do que acontece mais pra frente. Mas tem muito a ver com o fato de por que o Helk odeia seres humanos. E muito a ver também com a guerra que os seres humanos e os demônios andam tendo no momento. Certo? E existe todo um backstory por trás que explica toda essa situação. E, mano, cada episódio que passa, que a gente vai descobrindo um pouquinho mais de por que toda essa guerra existiu, de por que o Helk odeia humanos, de por que o Helk foi para o mundo, para o reino dos demônios, mais você sofre, mais você chora, eu chorei, tá, gente? Eu não sei o restante da galera da call, mas eu fiquei muito triste, real oficial, tá ligado? E assim, eu fiquei muito triste que o anime não terminou a história. Ele terminou em aberto, tá ligado? Assim, não teve nenhum tipo de... Ele finalizou assim, bem morocochô, entendeu? Eu fiquei muito triste com isso, que eu fui ler o mangá, eu não terminei de ler ainda, mas... Eu fui ler o mangá porque eu precisava ter uma finalização daquilo. E aí, Helk foi... Assim, pra mim, foi pra um anime, como eu falei pra vocês, que eu não dava absolutamente nada, eu nem queria assistir. Eu só fui assistir porque o Evilás colocou na call, e aí todo mundo queria ver, e aí eu fui na onda, no fluxo. acabei gostando e coloquei ele na minha lista de melhores animes do ano de 2023. Ele esteve na minha lista do Golden Apple, principalmente eu acho que eu coloquei ele em primeiro lugar em fantasia. É uma recomendação, pelo menos eu considero válida, para aqueles que querem se aventurar em um anime que tem comédia, tem drama, tem suspense, tem ação, tem tudo, todos esses tipos de gêneros diferentes. Tem uma história concisa, infelizmente não tem final, mas é bom enquanto durou. E é isso. 8 minutos. Eu queria só dizer sobre Hellk que uma coisa legal é que a gente falou, no começo é uma comédia besterol, que é muito legal. E dá a virada pro drama, e continua sendo muito legal, porque geralmente quando acontecem essas viradas, diz que a gente tá gostando do anime e ele vira, a gente geralmente não gosta da virada. A virada meio que estraga o anime, ou muda, ou pelo menos a gente perder o interesse, né? Tem o anime dessa temporada que basicamente virou no segundo episódio e já não aguento mais. Mas é muito interessante como o Hellk, mesmo na virada, pô, muito, muito foda. Eu gosto demais. Uhum. Gosto demais. Lá, você conhece tem atores e atores, né? Por exemplo, o ator do anime que o Wesley vai falar, que eu não posso falar, né, qual é, ele também é um ótimo ator que faz comédia e drama junto. É, vai ser bom comentar. Então, acho que é assim, depende muito da pessoa que faz o roteiro, né? Tem gente que sabe fazer e tem gente que não sabe. E, por sorte, eu acho que é a autora, eu acho que é mulher, a pessoa que fez Hellk, sabe fazer muito bem a história. Soube fazer mesmo muito bem a história. Eu vou até procurar aqui no Manga Update, depois aí eu falo pra vocês se é o meu mulher. André. Você conhece o anime canônico que deu aula disso de virada? É Madoka. Madoka foi quem ensinou o pessoal a fazer isso. Madoka não tem comédia. Mas ele ensina. Assim, mas é o que? Eu vou falar de Madoka, mas eu não concordo com isso que você falou. Mas enfim. Acho que você entendeu. Porque, mas eu entendo perfeitamente. Não é pela comédia. Eu acho que o público acha que ele mudou. Eu acho que ele não mudou tanto assim, mas eu já... Enfim, eu não acho que ele mudou tanto assim também. É porque não... É um gênero que era conhecido por uma coisa muito específica e que tinha coisas diferentes, mas as pessoas não viam essas coisas diferentes. Mas isso não tira o mérito de Madoka. Madoka ainda foi um grande expoente. Eu só acho que não é, tipo, ele mudou. Mas isso eu já falei na época, já falei outras vezes, é só isso. Confirmando, a autora de Hellk é mulher, sim. Inclusive, a Vilásio, ela fez um mangá spin-off só do Pee-wee. Uma coisa. Eu nunca lerei. Jamais lerei. Só do passarinho. Eu tenho o suficiente do Pee-wee na série. Não preciso de mais. Exatamente, não preciso mais. Não quero saber. Não quero saber. É o suficiente. É a linha tênue entre eu aceitar o Pee-wee e eu detestar o personagem. Então, tá ali. É, exatamente. Ele é um personagem extremamente estressante e, assim, é o tipo de personagem que eu iria odiar. Eu acho divertido o Pee-wee quando eu tava assistindo, principalmente porque a Rafa não gostava do Pee-wee. Então... Eu não gostava dele. Exatamente. Achava engraçadíssimo. Eu tinha muito ódio, velho, caraca. Acontece. Tenho muito ódio de coisas. Acontece. Acho que só eu e tu que viu, né, daqui. Então, só. Mas é isso. Se o Luke tivesse aqui, acho que ele ia falar também. O Luke não viu. O Luke não viu. A gente viu na call do Yopinando. Opinando. Ah, então tá. Só de ouvir. Acho que o Wesley deve ter visto. Né, mas... De ouvir o comentário aí sobre esse anime, né, que eu não vi a minha impressão. Uma coisa que chamou atenção também é, tipo, essa tendência, né, esse padrãozinho de você deixar bem marcado, né? Aqui você tem o Yusha como uma coisa, assim, explícita, né? Outra que vem de antes, né, que você tem o Rei Demônio, você tem o Mao, você tem as figuras canônicas, o Yusha e o Mao. Né, o Mao é uma coisa que o pessoal já usou mais recorrentemente como explícita. Aí você tem uma classe Yusha, né? Você tem alguém que é marcado. Isso é um negócio que eu tenho notado que tem aparecido recorrentemente em outras obras. Lembra que, assim, tudo isso é filho de um jogo de videogame que virou o padrão do Japão, que é o jogo mais jogado do Japão, né? Que é Dragon Quest, né? Então, Dragon Quest, eu imaginei todo mundo sabe que ia falar tudo isso. Tudo isso é filho de Dragon Quest. Então, é uma piada é que se puxar... desde os anos 80. Né, se puxar, pode puxar de Tolkien, aí vai longe. É, não, é. Se for olhar os meus RPGs, mas especificamente pra anime, é Dragon Quest, já que Dragon Quest é ainda o jogo de videogame mais famoso do Japão. Né? Enfim. Uhum. Mas é isso. Vamos pra o Carleiro, né, Rafa? Isso. Vamos lá. Eu sou uma pessoa muito conhecida no ramo animístico por aí, especialmente entre as pessoas do meu convívio direto, por gostar de animes fofos, de histórias fofas, geralmente slice of life, ou que geralmente tem garotinhas bonitinhas, ou tudo isso junto e misturado. Enfim, pois esse anime que eu vou falar é fofinho, esse anime que eu vou falar tem um traço que me agrada, embora eu ache ele até antiquado para os padrões do ano que ele foi lançado, mesmo para aquele ano eu já achava antiquado. Mas eu tive uma certa rejeição inicial com ele. Por quê? Eu peguei esse anime pra ver pela primeira vez, isso em meados de 2007, e o anime é de 2006. Na primeira vez eu não gostei do primeiro episódio. Eu não gostei por alguma razão que eu não me lembro qual é atualmente. Só sei dizer que eu não gostei do primeiro episódio. Não gostei. Pronto. Não gostei. Larguei o anime. Tá, chegou o belo ano de 2009, mais ou menos fevereiro, janeiro de 2009. Aí eu pensei, cara, peguei umas três pessoas falando bem desse anime. Vou dar mais uma chance pra ele. Vou assistir ele de novo. Eu não sei se é assistir com outros olhos, ou assistir em outro momento da vida, ou qualquer outra circunstância que possa me apetecer para o momento. Mas... eu vi esse anime depois, como eu falei, em janeiro ou fevereiro de 2009, não me lembro o mês direito, e acabei não só gostando do primeiro episódio, como eu vi o anime inteiro em menos de 5 dias, como se tivesse tanto episódio assim, mas eu vi o anime em menos de uma semana. E cá estou eu falando de Bimbou Shimai Monogatari, Four Sisters History, ou, no português literal, A História das Irmãs Pobres. É um anime que muito... parece muito Carlírio. Exatamente. É um anime muito singular. Possui apenas 10 episódios, mas os 10 episódios são do período normal de um episódio de anime, entre 22 e 24 minutos. E é assim, vocês têm que imaginar que essa dupla de irmãs, a mais nova, teve pouco contato com a mãe, porque a mãe morreu... pouco tempo depois que a irmã, que essa filha mais nova nasceu. O pai, que ainda era vivo, ele abandonou as filhas porque contraiu muitas dívidas com as jogatinas dele e sumiu do mundo. Sumiu. Foi embora. Escafedeu-se. E as duas passaram a viver sozinhas. As duas irmãs. Uma adolescente e uma criancinha. Como que elas vivem? Vivem num minúsculo apartamento em um prédio antigo da região de Tóquio. Um prédio que, para os padrões da época que o anime foi lançado, já tinha 40 anos de estrutura. Elas são as irmãs Yamada. Temos a Kyo e temos a Asu. Ok? A Kyo é a mais velha. E o que, que ela faz para manter o sustento da casa? Todo dia ela acorda bem de madrugada, pega jornais e vai distribuir. Ou seja, ela é uma entregadora de jornais. E o que, que a irmã mais nova faz? Ela acorda um pouco depois que a sua irmã mais velha, prepara o café, a irmã mais velha chega em casa faltando algum tempo antes de ir para a escola, toma um café as duas juntas e vão para a escola. Como eu falei, elas vivem num apartamento extremamente pequeno, muito pequeno. Só tem um quarto. Um quarto e o banheiro, mais nada. E o que, que deixa elas felizes? O convívio entre elas. É uma ajudando a outra, uma dando forças para a outra, uma e a outra se ajudando mutuamente a economizar o pouco dinheiro que dá para economizar. Mas daí vocês pensam, essas irmãs devem ser perfeitas entre elas, não deve ter nenhuma desavença. Sim, existem desavenças. Sentimentais, materiais, e existenciais. porque existem muitos problemas. Imaginem vocês que existem muitos problemas em a gente viver no meio familiar, em meio aos problemas do dia a dia. Imagina então vocês viverem sem o amparo dos pais, dependendo só de suas forças, e é isso aí. É muito complicado. E o anime, já no primeiro episódio, ele mostra tudo isso. O primeiro episódio é muito bom nesse sentido, mostra tudo isso. Sem eira nem beira. Tem um momento em que as duas estão se abraçando, tem um momento que uma chora no colo da outra, tem um momento da desavença, tem um momento da desavença, entre tantas outras coisas. E ao longo dos 10 episódios, as irmãs e a amada, né, Kyo a mais velha, a Azu a mais nova, vai mostrando a história delas como poderia dizer, de uma forma muito carismática, muito chamativa, muito legal de se acompanhar. É aquele tipo de anime gostosinho que dá pra maratonar os 10 episódios em um dia, se a pessoa quiser, obviamente. Dá pra maratonar, dá. Quanto a outros personagens no cenário desse anime, se elas moram de aluguel num prédiozinho com apartamentos antigos, logicamente temos um senhorio, né? E o nome do senhorio é Hayashi Genzo. O senhor Genzo, ele tem uma cara de malvado, tá sempre com um olhar sério pra frente, raramente sorri, e não são poucas as vezes que a Kyo, né, a Yamada Kyo, chega pra ele e pede mais alguns dias pra pagar o aluguel, alguns dias pra frente, porque ela não tá contando com todo o montante do aluguel naquele momento, naquele dia. O bom é que o anime reserva uma grata surpresa sobre esse senhor no decorrer. Reserva uma ótima surpresa, eu diria. É uma surpresa que realmente a mim me cativou. E eu garanto que se vocês assistirem o anime em algum momento, se quiserem, vai cativar vocês também. Garante. Outro ponto para falar de... Eu estou garantindo. Outro ponto de Bimbo Shimai Monogatari... Vai gostar, vai ser cativado. Tá, tudo bem, eu achei muito cativante. Vou melhorar então o meu enredo, minha narração. Quer deixar bem claro. Eu vou melhorar então minha fala. Eu torço para que vocês gostem tanto do que ocorre quanto eu gostei. Melhorou? Ok. Ok. Ah, obrigado. Então, beleza. Um outro ponto que eu gosto de falar... é que tem outras duas irmãs que aparecem nesse anime. Só que ao contrário das protagonistas da obra, essas duas irmãs têm uma vida financeira muito melhor. Ricas. Muito melhor. São as irmãs Eshigoya, que é a Eshigoya Ginko, que é a mais velha, e a Eshigoya Jingu, que é a mais nova. Meu Deus, que nome de... Nossa. Porém, as irmãs Eshigoya, elas têm algo em comum com as protagonistas desse anime. Elas só gostam de comprar produtos em oferta, só em liquidação. Elas não vão atrás de itens caros. Elas não são snobs. Elas só gostam de comprar coisas baratas. Inclusive alimentos. A gente entende que as protagonistas do anime, certo? Elas vão numa liquidação, vão numa oferta de mercado, de uma quitanda que fosse aqui no Brasil, por exemplo, porque elas têm pouco dinheiro, têm poucos recursos. Tanto que eu vou dar um pequeno spoiler aqui. É simplesmente maravilhoso um certo episódio no anime em que elas conseguem gastar um pouquinho a mais para satisfazer uma vontade que elas tinham há muito tempo. E essa vontade era comer um simples bolo de padaria. Essa era a maior vontade delas, comer um simples bolo de padaria. E elas conseguiram esse bolo e comeram de uma maneira extremamente prazerosa. E não foi o bolo inteiro. Compraram uma fatia para uma e uma fatia para outra. Não foi nem o bolo inteiro. Um bolo de mango, pra deixar claro. É um anime pra... As irmãs de Shogoya... Né? É, vai depender da pessoa. As irmãs de Shogoya, elas têm uma... As irmãs de Shogoya, elas têm uma outra razão pra comprar itens tão baratos. Razão que só vai entender quem assistiu o anime. Não é uma razão ruim, mas é uma razão que te leva ao pensamento. Leva muito ao pensamento. De uma maneira geral, a visão desse anime, o modo que ele se apresenta, é como eu falei aqui antes do podcast ir ao ar, tava comentando com a Rafaela, se eu não me engano, é um anime que mesmo pra época que ele foi lançado, ele tem um traço extremamente simples. Pensem que esse anime é de 2006. Esse anime é de 2006. E mesmo pro ano que ele foi lançado, os traços se assemelham a animes que foram lançados mais ou menos entre 98 e 2001. Não parece que é de 2006. Mas isso não é exatamente ruim. Porque é legal. Eu acho sinceramente. Eu só não é traço de 2006 isso aqui, não. Eu só tô vendo a imagem. Ah, tá. Pra mim não é traço de 2006, não. Por algum motivo me lembra muito Sketchbook Full Colors e Tio Machimara, esse design. E é um bom anime, Sketchbook Full Colors de 2007. Eu não gosto de Tio Machimara. 10 minutos. Mas, enfim, de toda forma, é um anime que eu quis trazer. Porque eu tive que rever o primeiro episódio, mesmo que depois de certo tempo, pra começar a me afeiçoar pelo anime, pra começar a gostar, ao nível de hoje eu indicar essa obra, de que eu tanto gostei. E é isso, Bimbo Shimai Monogatari, ou a História das Irmãs Pobres, né? É isso. Obrigado a todos. Eu só queria dizer que eu acho muito legal o cara ter trazido, parece um anime até interessante, talvez eu veja, mas eu, minha opinião, foge o tema, mas tudo bem. Cada um escolhe seu jeito. Eu tenho que admitir que a primeira coisa que eu pensei foi uma menina vendendo fósforo numa época de neve, tá ligado? Você compra o fósforo, sim, é um conto de fada, né? A pequena vendedora de fósforo. Eu só ia dizer que me parece um anime que o Carlírio iria ver e tal. Ele só viu e não gostou. Anyway. Vez, sabe? É diferente. Exatamente. É o tipo de anime que o Carlírio ia gostar. Por exemplo, One Piece é o meu anime preferido hoje em dia. Eu tive que ver o primeiro episódio 4 vezes. Mas One Piece tinha tudo pra ser o anime que eu ia gostar. Só que eu demorei pra gostar. É isso. Meu corpo mais do que Micho. Então. Mas enfim, tudo bem. Cada um tem o seu entendimento do tema. Como sempre nesse cast. Mas parece um anime interessante, pra ser bem sincero. Eu vou botar no meu Punch Watch. Kalir, quem vai ser o próximo, então? E perguntando, vocês vão se despedir agora ou vão esperar um tempinho ainda? Não, eu vou me despedir daqui a pouquinho, ainda tenho um tempinho. Eu quero sair bem, até umas 10h20, 10h25 eu me despeço. É, como já vai dar 10, eu vou me despedir agora. Então, Kalir, se despede depois aí. Então, eu vou me embora. Quais as suas considerações finais? Ah, tá, então você vai deixar eu falar, né? Foda. Os animes que eu vou recomendar, assim. O Everaz fala depois isso aí. Ah, então tudo bem. Considerações finais, pode né? Falar. Por mim pode falar. Decida o caralho. Por mim pode falar. Vamos lá, então. Animes que eu fiquei pra minha lista de recomendação. O primeiro é Kokoku, porque ele. Cara, ele parecia um anime muito baixo orçamento, e ele é um anime muito baixo orçamento. Nossa senhora, muito ruim as animações CG. Mas ele tem uma história fascinante, e ele foi um sopro de vitalidade na época que ele saiu, porque ele parecia diferente de todos os outros. Aí é Namio Kitekure, que eu só assisti porque todo mundo encheu o saco pra eu ver, e aí eu vi ele depois da temporada ter acabado. Gostei também. Hã? Você gostou? O quê? Você gostou de Namio? Sim. Não sabia, não. Ela gostei. Falou pra todo mundo que ela gostou depois. Ela colocou no grupo, inclusive. Né? Aí depois temos Nozomu Fushino Bokensha, que é um anime que o Evila escolheu pra Code do B, que eu não dei a mínima. E ele disse, pô, mas é a sua cara, Rafa. Mas e era mesmo. Que é foda, mais a cara, né? Do Rafa do que a minha, inclusive. Eu o Evilásio sabe, ele sabe certinho o meu gosto, é foda, né? Porque eu não sei o gosto do Evilásio direito, mas ele sabe certinho o meu gosto. Como posso? É que eu não tenho sei. Gosto direito. Eu não tenho um gosto direito. O Evilásio é no aleatório. Enquanto isso é muito, Rafael gosta dos Age Boys. Tudo isso. Tá, sim. Aí temos outro anime que a gente viu na call de domingo, Ping Pong The Animation. Eu fiquei com o pé atrás exatamente por causa do traço, que não é bonito, mas a história também é incrivelmente boa, muito boa mesmo. E mesmo o traço não sendo bonito, a animação é incrível. É difícil pra porra fazer um tipo de animação como é aquela. Muito fluido. O diretor manja, né? É, o diretor manja. Pois é, aí temos Sora Yorimoto Ibashou, que foi um anime que eu deixei passar na temporada, só que tinha muita gente falando, e aí eu assisti no final do ano pra poder colocar no Golden Apple. Não me arrependi, é uma história muito bonitinha, mesmo que seja de garotinhas, eu não gosto de histórias de garotinha, na tendência. Mas é uma história muito interessante, eu gostei bastante da jornada que eu vi. E por último, mas não menos importante também, outra indicação da Vilares pra COD Domingo, Old Taxi. Que foi, assim, um dos melhores animes do ano que ele saiu. Exatamente. Não dava a mínima. Não dava. Mas cada episódio era um chute no estômago. Bom demais. É isso. Lista. São as minhas recomendações. Bom, tchau, pessoal. Até a próxima. E o próximo episódio vai ser próxima semana. E já vai ser Natal. E é isso. Tenha todos um bom... E se vocês estiverem de férias, tenham boas férias. Se não, boas festas. E até a próxima. Beijão, tchau. Tchau. Beijo, Rafa. Beijo, tchau, tchau. Carlinhos, quem vai ser o próximo? Vai ser o André. Oi. Não. O Verme. Né, tipo, em outro episódio eu vou poder dizer por que agora eu sou o verme hiperpúbico, mas prosseguindo, né, se eu posso falar, o anime que eu vou falar vai ser Why My Spiders So What, né, eu não peguei o nome em japonês, mas eu sei como que em japonês vai ser Kumo. Kumo desse cara, obrigado. Isso mesmo. Né, eu até tenho que pensar quanto spoiler eu posso dar desse anime. Esse podcast pode ou não conter gosta... spoilers, escute por sua conta e risco. Escute por sua conta e risco. Né? Acompanha a protagonista, né? Que é a Hiro Wakari. Hoje não viu daqui. Esse aqui. Então, pra gente vai falar a verdade. Mas fica tranquilo. O nome da personagem quase não aparece, mas é Hiro Wakari. E me chama a atenção que esse nome Hiro, né? Que pode ser um pouco intencional. Né, dessa questão de herói, que às vezes eles gostam de brincar com essa palavra. Vou logo começar. Por que seria uma escolha de anime surpreendente, né? Que eu não daria nada e tá aí, gostei. Porque ele tinha muita cara daquela coisa da saturação do Isekai. Né, que já lançaram todo tipo de isekai, né, todas as situações possíveis para o protagonista, para a situação. Aí agora começaram a inventar, não, agora eu sou qualquer coisa no que vai para o outro mundo e tá isso. Parecia muito já um resultado dessa saturação do isekai, né? Um isekai bem genérico de segunda geração. Aí de repente, né, a gente estava aqui, a gente viu no Crunchyroll, aí começou a ver. Aí divertidinho, tá? Aí de repente eu comecei a pensar, poxa, aí tem ideias que o pessoal normalmente não usa, não. Tipo, um anime que pareceria bobinho desse, eu não esperaria que o pessoal usasse tempo narrativo, né, não trivial, não linear, né? E de repente eles metem, assim, sutilmente, aos poucos você vai percebendo que tem dois tempos na história. É uma coisa que eu vi pela primeira vez em Westworld, mas no anime desse eu não esperaria, que ele vai mostrar, alternando entre presente e passado, sem explicar muita coisa, né, antecipadamente, e você vai vendo as conexões entre os personagens, por que que o pessoal tá falando que 15 anos depois aconteceu uma coisa. E não é só isso que dá para surpreender quando você vê esse anime. Em termos de história, que eles usam a questão do... Aquelas coisas bem óbvias de, vou aumentar o nível, ganhar a habilidade. Eles subvertem um pouco disso e colocam habilidade que altera o funcionamento da sua consciência. É totalmente absurdo, que a personagem começa a dividir a consciência dela, né? E isso tem consequências até meio complexas na história, né? Tipo, que faz com que ela possa sobreviver. Enfim, tem uma progressão. Primeiro, ela aprende a ficar viva com 1 de HP, né? Que se me lembra muito uma mecânica de Pokémon que aparece na habilidade Sturge, aparece no Shedinja. Aí depois ela aprende a ser imortal. Só pra deixar claro, né, que o André tá falando tudo isso sobre uma aranha, tá? Isso, né, tipo, pronto, já é estranho você ver toda essa questão de magia, de habilidade, né, de progressão, como fosse a progressão heróica de RPG em cima de uma aranha, isso aí já é meio estranho, mas, e é mais engraçado que você começa, você acaba vendo isso em outros personagens da aranha também, é um negócio bem surpreendente. Né? E tem mais uma coisa, você ainda tem mais uma surpresa. Você vê a personagem, ela falando lá toda bobinha e tal, mas depois você percebe que aquilo lá é mais o diálogo interior dela que tem essa impressão. Mas a pessoa olhando de fora, ela vê só uma aranha, um monstro-aranha qualquer. Né? Você não pensa que tem toda uma personalidade aí, mas ela começa a se ver no diálogo interno. É que tem aquele jeitinho fofinho e engraçadão. Me lembra quando se mostra a personalidade dela como humana, que, né, que ela era uma pessoa introvertida e tal. Então, assim, só na imaginação dela é que ela, né, que ela era toda engraçadona daquele jeito. Né, tipo, ainda tem mais essa camada de coisa que você pode perceber. E tudo isso, né, com animação de baixo orçamento, né, usaram do jeito que deram. Duas coxinhas e um cachorro quente, né, pra animação. Né, usaram do jeito que deram, do jeito que deu, eles usaram lá animação 3D, e, né, tem hora que falha bastante, mas tem hora que dá bem, bem certo. O dinheiro acabando à medida que os episódios vão andando. Né? Tipo, aí você tem uma impressão por causa da abertura que de repente você tem uma rainha demônio-aranha, né? Que vai se dizendo que ela é a rainha demônio. Você tem mais, tipo, será que a protagonista uma hora ela vai se tornar a rainha-aranha? Aí acaba que é um pouco, mas não é, né? Acaba ela sendo parte dela, acaba se associando. É, tem a ver com aquela complicação da divisão de consciência. Enfim, é uma coisa que você imagina que vai ser bem bobinha, mas acaba, né, se tornando mais complexa, mais interessante de várias formas, bem divertida. Né? Veio de uma light novel, se eu não me engano, pelo que eu consegui ver, eu acho que foi escrito por uma mulher. É, ele é uma light novel que virou um mangá, e o anime é mais inspirado no mangá do que uma light novel, mas é isso mesmo. Pois é, aí você tem o mangá, o anime, e você tem um joguinho de browser, mas não espere outra coisa, que não, senão aqueles jogos free-to-play bem assim, né, caça-níquel, né, não é mais do que isso, o jogo que eu encontrei, né, meio que oficial da franquia, né, e é isso, né, pra não me alongar muito, seria basicamente isso. Esse negócio de jogo de browser de anime me lembra o jogo do Sussei no Gargantia. Aquele jogo quase infinito, sim. Um jogo que não fazia nada. Você não fazia nada, basicamente. Você andava, você voava, voava você por Gargantia, voava. Passava por umas argolas e depois voava por mais por uma Gargantia. Mas a música era legal. A música era mó legal. Ah, tipo, o padrão desses jogos, assim, free-to-play, assim, desse tipo, é bem assim, é uma coisa bem, bem bestinha, uhum. e vai ficar muito difícil muito de uma vez, você só vai ver a parte que interessa se você pagar. É basicamente isso. Eu me lembro um jogo de Madoka super, super dark, que você jogava com a cabeça da Manny. Enfim, deixa eu falar. Mas é isso, assim. Então, eu e o Carleiro aqui vimos, né? Eu gosto bastante de Kamen Rider. Apesar de que eu acho que 40% do anime não é bom, mas os outros 60% é tão bom que compensa. Porque toda a parte dos. Porque tudo isso que o André falou é excelente, maravilhoso. É sobre a aranha. Só que 40% do anime é sobre os humanos. E é um saco toda vez que os humanos aparecem naquele anime, pra mim. Insuportável, insuportável. Toda parte dos humanos é insuportável, na minha opinião. Mas sabe pra que serve a parte dos humanos? A parte dos humanos serve pra você ficar lá olhando e repetindo. Eita, peraí que essa história tá sendo contada em dois tempos. Sai pra você ir pensando nisso aí, elas foram. Não, isso é legal. Mas eu não queria ter que lidar com aqueles personagens chatos pra caralho. Enquanto eu percebo isso. O que eu tô assim pra matar todo mundo... Enfim. Mas aí, Carlinhos, o que você acha? Rapidinho. Eu gosto muito, independente da parte dos humanos ou da aranha, o que eu mais gosto é a aranha, pra parte dos humanos eu não tenho nada contra. Esse anime foi um dos meus preferidos de quando ele foi lançado, assisti ele, quase todo episódio dava risadas de algum ponto desse anime, ainda mais em Cal, que a gente vê ele na Cal de Sábados. Era muito divertido, mas é aquilo, né? Passou, foi. Mas é uma boa lembrança. Eu gostei do Undertale trazer desse anime. É uma boa lembrança. Ele só não tá na minha lista, porque o Luke falou desse mangá muito antes do anime estrear. Então, apesar de eu ter problemas com esse tipo de CK, mesmo com o que o André falou, eu tenho um problema. Como o Luke tinha falado bastante, tinha explorado, então quando ele saiu, eu já meio que esperava o anime, assim, ser legal. Então, ele só não decepcionou. E foi ótimo, né? Foi bem, bem interessante. Mas, assim, só pra não deixar. Normalmente ele também entraria pra mim nessa lista que o André falou. Se não fosse porque o Luke já tinha me indicado antes, ele entraria nessa lista porque não seria um anime que eu de cara olharia, pô, quero ver. Não, não seria mesmo. Pois só pra não deixar passar batido, esse é outro exemplo, outro anime, em que a questão do herói fica bem marcada. Você tem um título de herói que só um personagem pode ter, porque você tem uma mecânica específica. De herói, né? Que só o herói. É uma vibe bem. Só o herói pode matar. Dragon Quest que vem com essa ideia do tipo, tem um herói, que é o herói da história principal e tal. Né? E tem uma mecânica específica que é o herói que pode matar o rei demônio. Enfim, né? Tudo isso vem de Dragon Quest, né? Os RPGs dos anos 80. Eu suspeito que Dragon Quest, por sua vez, vem de D&D, que vem de Tolkien, e Tolkien, né, leu aqueles contos aí. Por aí vai. Né? Pra quem gosta de história, eu recomendo o podcast Dash do Jogabilidade sobre o Dragon Quest 1, 2, 3. Aí vocês vão entender de onde vem tudo isso. Inclusive, parece que saiu um remake bom, né, do Dragon Quest 3. Já saiu. Eu tô esperando do 1 e do 2. É o HD 2D. É muito bonito, assim. Ainda não comprei porque eu quero baixar o preço. Mas enfim, André, quem é o próximo? Antes do André falar quem vai ser a próxima pessoa a participar, eu vou me despedindo por agora. Ok. Para poder acordar cedo e participar do trabalho. Agradecer a todo mundo aí. Eu vou deixar os meus animes que eu iria citar nos comentários aqui. Eu peço para depois o Evilásio ler na sessão propícia. Por que você não quer? De boa. Eu prefiro na sessão propícia mesmo. Coisa minha. Sou chato. No mais, assim... Valeu pela presença, André. Vamos ter mais que podcasts gravando juntos, tá? E já no próximo eu digo, não vou sair mais cedo, porque é segunda que vem eu posso ficar até o final, já que eu vou folgar a véspera de Natal, então vou ficar até o fim do cast aí, de boa. De boaça, tá? Tô tranquilo. Acredito que a Rafaela também não vai ter problema dessa vez, mas enfim. Valeu mesmo, André. Obrigado, Joana. Valeu. Valeu também, Joana. Você tem 5 dias pra ver um anime, se vira nos 30, dá teu jeito aí. Eu ia falar valeu, Rafaela, mas ela já saiu. Fala um alô à distância pro Wesley, que ele deixou o áudio dele pro anime que ele escolheu. Valeu também, Vilásio. Obrigado. E já vou adiantando aqui pra discordar naquela porcaria daquele lugar quando ele for falar lá do grupo no Discord, tá? Só pra discordar lá, exatamente. Joana. Tá, aquele abraço, gente. E continue com o bom cast aí. Minha recomendação, você pode ver em uma semana os 12 episódios da primeira parte de Beastars. Só que eu não sei se você viu o Beastars 2, agora que eu lembrei. Eu não vi os dois ainda, então pois não é. Deu... Eu vou ver se consigo terminar a Nina, maratonar assim, oh, terminar. Termina a Nina. Bom. Já tá ótimo. Beastars tá bom, acompanha aí. Tá difícil. Essa temporada. Então, tem então muita é coisa boa, tá? O pior é isso. Não é que tá ruim, é. A gente não vai terminar porque não tem coisa boa. É que as melhores coisas todas são dois cursos. Então não pode falar sim. Que acho que não vão terminar. Eu e a Joana provavelmente que tá adorando falar em Rama aqui. Mas... É assim, nossa, queria muito. Mas não pode, não pode. Não, mas não pode. Pensei nisso. É... Então é isso. Falou, gente. Continue aí. Valeu, tchau, aquele galera. Abraço. André, tchau, tchau. Quem é o próximo agora? Eu ou a Jojo? Vai ser a Joana. Então, o André que eu vou falar assim. Tipo, literalmente foi um reset, assim, pra mim. É tipo, tem uma Joana antes desse anime, tem uma Joana depois desse anime. E eu tenho que explicar porque, assim, eu não gostava de anime de esporte até ver esse anime. Eu sinceramente, porque assim, eu lembro que passava, acho que Prince of Tennis passou alguns episódios no Animax. E eu cheguei a ver um ou dois episódios, mas tipo, eu não gostei, assim, não. Não batia, meu espírito não bateu na vibe, entendeu? Tá. Pois é. Nunca tentei depois ver Prince of Tennis, então, tipo, nem tentei depois. Mas não bateu muito assim, tava afim de outras coisas, né? Eu gosto de fantasia e tudo eu mais. Eu acho que ele é um dos animes de esporte preferido de Fujoshi. Prince of Tennis. É, não, sim, popularíssimo. Eu fico pensando, tipo, tem uns animes tão populares que eu não tenho chip nenhum. Mas, tipo, Prince of Tennis é um que é. Acho que hoje em dia a franquia se mantém basicamente com o Yoshi, entendeu? Mas assim, e aí eu não tava vendo, e aí tipo, em 2012 foi um ano assim, muito, que mudou muita coisa na minha vida, assim, tava me sentindo muito sozinha e tal, e aí tipo, tava vendo muito anime na época, assim, vendo os antigos e vendo aí, e aí tipo, esse anime estava bombando muito em 2012, assim, muito. Tava bombando. Aí eu fiquei, quer saber? Tipo, tinha 10 episódios. Eu quero saber, vou assistir isso daqui. Gente, eu não sei o que foi que deu em mim, não sei o que foi a química que fez no meu cérebro, mas tipo, eu me apaixonei. Eu vi os 10, que na época que eu assisti, só tinha 10 episódios. Eu vi tudo numa madrugada. Foi. Eu lembro até que era no dia seguinte, eu tava faxina, fiz a faxina dormindo em casa, porque eu tava, não tava aguentando, porque eu vi, ficava a madrugada inteira vendo. E eu simplesmente me apaixonei e o anime acordou com o basquete. Antes que alguém venha falar, mas não é bom. Não é. Eu sei, gente. Tipo, todo mundo que viu o primeiro um minuto do anime já sabe que aquilo vai ser zoneado. Mas, tipo, eu não sei o que, não sei o que dizer, mas eu gostei muito de Kuroko no basquete, assim, dos personagens, do shonenzinho de lutinha, que era uma quadra de basquete, as coisas mirabolantes, sabe? A relação dos personagens. Assim, eu generalmente, eu tenho um carinho muito grande por Kuroko, não só por conta do anime em si, mas porque, assim, eu conheci várias pessoas na época, foi a época que eu me defini como Fujoshi, quando eu falei assim, eu sou Fujoshi, eu comecei a shippar em coisa que não é BL, é tipo, nessa época eu já li a BL já, mas assim, eu não shippava muito fora, tipo, dos BL, Canon e tal, mas foi Kuroko, eu falei, não, eu vou shippar assim mesmo, e tipo, é um anime que... Eu não esperava muito, tipo, todos os animes de esporte que eu vi subsequente, ele, Haikyuu, Ace of Diamond, que é um dos meus animes favoritos, se eu não fosse Kuroko, talvez eu nunca tivesse descoberto Ace of Diamond, porque assim, já era difícil um anime de basquete, de vôlei, imagina um anime de beisebol. Eu fico feliz que você foi pra coisas boas, depois. Você saiu desse negócio e foi pra coisas legais. Mas, assim, porque no final eu tenho todo o anime de esporte pra ver, depois é um gênero que eu achei muito legal como a história é contada, assim, porque por mais tipo, o Kuroko seja mirabolante, tá tudo nada a ver, mas eu gosto como as histórias são, tipo, emocionantes, tipo, é mais emocionante que, assim, é porque eu não sou tão fã de esporte, dependendo do esporte, assim, por exemplo, basquete, eu nunca fui muito fã de esporte, não gostava quando tinha aula de basquete, assim, eu também não gostava de jogar vôlei, mas eu adorava assistir vôlei. Mas basquete nunca bateu o espírito, assim. Então, foi uma coisa muito daquele momento que deu. E eu amo Kuroko, assim, de paixão. E é um anime que, assim, de gênero que eu não tinha muito interesse. Que, tipo, de um esporte que eu nunca tive muito interesse. E, tipo, não tinha nada ali. E eu me apaixonei, assim. Sou apaixonada por Kuroko. Tem o mangá todo aqui. Tenho meus Nendoroids todos os Nendoroids dos personagens que saíram, eu tenho. Eu sou muito apaixonada por Kuroko, assim. Tenho um dos personagens favoritos também, que eu adoro o Mini, meu personagem favorito. E, assim, eu sou muito apaixonada por Kuroko. E, tipo, é assim, não era pra ser, mas foi. E aí, desde então, meu gosto mudou, assim. Ele abriu, ampliou minhas possibilidades de anime no geral. E foi meio que isso, assim. Eu respeito bastante. Eu gosto da primeira temporada de Kuroko, né? Não vou dizer que eu detesto Kuroko tudo. É quando ainda parecia que era sobre basquete. É, esse isso. Nunca me enganou. Quando eu vi aquilo lá do 5 lá, da que segue no Sedai, eu falei, essa coisa vai ser muito zoneada. Mas eu não ligo pra basquete, então tá tudo bem. Não, mas eu achava que ia ser zoneado. Mas é que, sei lá, às vezes tem anime zoneado de esporte que eu gosto. Lá, super campeão. Uhum. Entendo. Mas eu entendo. Enfim, você sabe, eu tenho os teus. Eu entendo, eu entendo o que você quer mas dizer. Mas eu entendo. É bem divisível. Assim. É. Eu vi todo, eu vi todo, inclusive. Eu também. Eu acho, tipo, porque na época eu via muito, tipo, isso, o pessoal que gostava, não gostava. Tipo, e teve super total no lugar, é porque, tipo, eu acho também o que agradou muita gente, né? O pessoal fala, é porque era muito formato de shonen de luta, sabe? Só que, tipo, é basquete, não é tipo o shonen, tipo, né? O Jujutsu Kaisen. Eu lembro, né, nem o shonen de luta, apesar que Jujutsu Kaisen é um bom exemplo de comparação com o Kuroko. Sim. O problema é a solução estirada do nada. É o cara arremessando do garrafão dele no outro Sim. garrafão. Esse é o meu problema. Eu lembro que assim, porque depois que acabou a minha temporada, eu fui ler o mangá. Então, eu acompanhei o final pelo mangá. Eu lembro que na época, tipo, ainda não tinha aparecido o Akashi, que é o de Ruivo, o último, né? E aí todo mundo falava, gente, do jeito que todo mundo é roubado, o poder do Akashi vai servir o futuro. Cara, quando apareceu o poder, cara, a gente ria tanto. Porque era literalmente o poder do Akashi. Era perder o que o povo ia fazer. Era muito zoneado. Mas assim, como eu já esperava algo muito zoneado de Kuroko, eu fui na vibe, assim, fui me divertindo. Mas eu entendo completamente pra quem, tipo, tava indo longe demais. Eu vi muita gente, tipo, pô, cara, esse anime tá indo, assim, tá um pouco exagerando demais, ou tá se levando muito a sério por quão zoneado é, essas coisas. Então eu entendo, assim, porque muita gente também não gosta. Mas assim, foi um anime que eu sou apaixonado por Kuroko. Ó, e é isso. Assim. Pra não dizer que é um problema, se Kuroko tivesse sido mais coragem, tal como o Dino Ace teve, eu ficaria mais feliz. Porque tal como o Dino Ace, tem um momento em que o Kuroko vai perdendo a habilidade dele, porque as pessoas vão percebendo ele. E aí ele tem que mudar, só que ele ainda assim usa muito a habilidade dele ser meio que as pessoas não perceberem ele. Enquanto que na Alice, o cara literalmente muda completamente, porque ele perdeu a habilidade dele. Porque ele ficou bom, exato. E ao mesmo tempo ele não conseguia mais fazer o que ele pode fazer. E eu acho maravilhoso. Sim. Da Alice, ele aceita isso e muda a história. O problema é que o autor não gosta de Da Alice como a gente gosta, né? O pena é esse. Exatamente. Uma coisa que eu acho também, uma crítica que tinha, a gente colocou assim, por um lado, eu fico muito feliz que a Seidou ganhou. Seidou, né? A Seirin? Eu não lembro agora. A Seirin ganhou. Mas eu entendo muita gente que queria que eles não tivessem ganhado no final. Porque no final, como ficou assim construído o mangá, parece que o vilão mais perigoso é o Almine, porque é o único jogo que eles realmente perdem. Então, tipo, quando você joga de novo com o Almine, você sabe, será que a gente vai ganhar? Será que a gente vai perder? Fica uma tensão. Só que, tipo, o Murasaki Bara e o Akashi fica meio... já tá ganhando campeonato mesmo, sabe? Então eu acho que, tipo, não criou tanto uma tensão no Akashi como foi com a Almine, por exemplo, porque eles perderam. Então eu concordo, tipo, eles deviam ter perdido e tal. Eu sou cor-de-rosa, assim, eu queria que eles ganhassem mesmo. Mas eu concordo com a galera que, tipo, no final eles ganharam tudo, sabe? Não pareceu tão difícil assim quanto poderia ser, porque no final eles ganharam, sabe? Ele é meio que um contrapronto de anime de esporte, que geralmente o grupo principal perde, e a gente fica frustrado. Exatamente. Exatamente. Realmente é isso que acontece, né? Pra minha tristeza. Slandunk é isso, né, também. Então... Uhum. Tem que ver Slandunk, né? Não vi ainda. É um milhão de vezes melhor, na minha opinião. É assim. Meu basquete, eu nem comparo, porque, tipo, até as propostas são extremamente diferentes, sabe? São. É pro esporte a sério, sabe? É outro. Assim. Slandunk é um anime que era de comédia e romance, e que ele é anime de basquete, comédia e romance, vamos dizer assim. Uhum. Mas... Eu queria só indicar, aproveitar, Jojo, o momento pra indicar um anime pra você que eu talvez... Acho que talvez você não viu e esse eu tenho certeza que você vai gostar. Que é o Okikufu de Kabuté. Ah, de beisebol, né? Já ouvi falar dele. Que é... Já sei qual é, já sei qual é. Não assisti, mas eu já... absoluta que você vai gostar. Eu tenho que assistir. Muita gente já falou que eu ia gostar desse. Mas é legal, vou deixar pra assistir. Tem que voltar... É que eu tô meio enrolada com os animes, por isso que eu não terminei nada... Esse depois, a segunda metade do ano, mas eu vou dar um jeito pra voltar no ritmo, assim. Mas okay. É isso. André, é legal. É legal ouvir vocês falarem do Kuroko no Basket, porque assim, basicamente, o que acontece? Basicamente, eu não vi, mas tem um porém. Porque nos últimos anos, eu tenho gostado muito de um negócio chamado música geek brasileira. Né, o pessoal já deu alguns nomes para isso, né? Rap de anime, rap geek, né? É o pessoal aí que tem acompanhado muito e eu vi muita coisa de rap, não sei se é rap, é música de Kuroko no Basket, né? Falando, eu me lembro muito, né? De um desses artistas que é o TKF, fazendo uma música assim que eu adoro. Aí eu conheço os personagens por causa dessa música, né? Pego umas dicas ali. Né? Acabou sendo uma forma diferente de você acompanhar essas obras. Né? Uma hora a gente pode falar mais sobre isso, a questão desse rap geek, dessa música geek brasileira. Tem sido um movimento forte, né? Até o Sérgio já foi pro Rock in Rio, né? O Sérgio que é dessa comunidade. Pois eu ouvi falar recentemente desse negócio, que é um negócio super famoso e eu só não acompanho e eu descobri, pô, o pessoal adora esse negócio, né? Pois é, muito, muito legal. Eu não acompanho. É, eu vi. Não é muito a minha pegada, mas eu recentemente descobri o quão famoso esse negócio é. Peraí, a gente pode falar mais disso aí. É um negócio que eu acompanhei, né? Uma evolução. Né? Eu acompanhei, assim, eu não falava muito disso aí, mas eu cheguei a ver, mais ou menos no começo, o Taos. Né? Tipo, o pessoal fazia umas edições bem mais simplesinhas e tal. Aí o pessoal realmente foi refinando essa arte, né? Tipo, uma coisa que pegou o pessoal que fazia os AMVs, né? E o pessoal aplicando a edição pesada agora. Realmente ficou um negócio bem, bem maior atualmente. Um negócio bem concorrido. Pois é, eu fiquei meio impressionado. Eu admito que não é meu tipo de música, mas eu fico bem impressionado. É legal, muita gente parece estar conhecendo as coisas por causa disso. É uma vibe muito louca. Acho que a Joana talvez... Você disse que... Tal como eu estava boiando até um mês atrás. Depois você explica. E observe... Observe com cuidado, Vilazo, que você disse que não é seu tipo de música, mas olha o que eu tô chamando de música geek brasileira, porque eu já percebi que não é uma coisa tão, assim, simples, não é só um tipo de música. Tem um aí que talvez você... Tem um aí que talvez você gostasse. Né, mas que não são exatamente o que você espera, né? Tipo, vai ser um rap exaltando um personagem, mas tem coisas bem diferentes disso, né? Essa comunidade, né? É assim, depois você pode dizer. O que seria rap geek brasileiro que eu gosto é o Emicida. O Emicida, às vezes, tem umas músicas que é praticamente porque ele é fã de quadrinho e tal. Tanto que ele tem uma música chamada Pantera Negra, que é literalmente, e um zilhão de músicas que o Emicida coloca referências, né? De anime, quadrinho e tal. Mas é o mais próximo disso que me interessa, assim. O Emicida tem, inclusive, um clipe. Que tem um amigo é tudo. Eu recomendo muito, que é o clipe. O clipe dele é um clipe todo na vibe Dragon Ball. Ai, que massa! E é uma música muito legal, que ele fez pra um musicista que era amigo dele, que era mais idoso e tal, que morreu, e aí ele fez. E a música é junto com o Zeca Pagodinho. É muito legal. Né? Recomendo demais. Hein? Mas enfim. Agora seria eu, mas eu, pra não ficar, tipo, última coisa, só ouvindo o áudio, a gente vai botar o áudio do Wesley aqui, depois vai ser eu, tá? Então, beleza. Wesley, ele escolheu um anime que eu gosto bastante e que é um dos animes que eu escolheria pra esse, que é se eu não escolhesse o anime que eu escolhi. Então, vamos lá, vamos escutar aí. pro André e pro, pra Jojo, talvez fique meio mudo. Então, se vocês quiserem voltar daqui a 5 minutos, fiquem à vontade. Okay. Oi, galera, tudo bem? Como eu acabei passando por problemas técnicos, eu decidi gravar aqui no meu celular, né? E, portanto, eu agradeço aí pela minha participação previamente gravada. E fiquem à vontade aí pra comentar. O anime que eu escolhi foi Kanata no Astra, ou Astra Lost Space. Eu gosto sempre de falar da pessoa que criou, né? No caso, o autor da obra de Kanata no Astra, que é o mesmo autor que escreveu Sketch Dance, que é um mangá de comédia muito bacana, e o atual Witch Watch, que tá pra sair anime em breve. Kanata no Astra é um anime de aventura que tem um pouco de suspense e é ambientado no cenário de ficção científica. E Kanata no Astra foi uma obra que eu realmente não dava nada a princípio, sabe? Eu comecei a assistir, de um modo em geral, semanalmente, eu achava os personagens e a proposta, tipo, muito básica, sabe? Não tinha nada que me agradava muito no anime. Os personagens não me chamavam muita atenção. Uns ou outros mais secundários ali eu até gostava, sabe? Mas os personagens principais eu não era muito chegado. A proposta geral deles estarem ali perdidos no espaço, viajando entre planetas, eu também não curtia muito. Eu achava que a princípio seria algo numa linha de sobrevivência mais intensa e meio horripilante, mas ele vai para outras linhas, assim, ora mais com uma questão de aventura, ou ele tenta partir para um rumo onde vai desenvolver algum personagem, ou vai desenvolver o grupo em si como um todo, sabe? Porque a gente tem um grupo de adolescentes perdidos no espaço. E, dito isso, eu segui vendo o anime, assim, no ano que ele saiu, assisti semanalmente, assim, acompanhava toda semana, e eu comecei a perceber que da segunda metade do anime, ali por volta do episódio 8 em diante, aconteceu algumas reviravoltas que já me agradaram bastante, sabe? Mesmo sendo eventos que tenham soado meio apressados, principalmente dos 3 últimos episódios, sabe? Mas muita coisa que havia acontecido anteriormente começava a se encaixar, no sentido de que eu passei a entender um pouco mais as atitudes de alguns dos personagens. Inclusive tem um plot twist envolvendo um personagem ali pro final, que eu não posso falar, mas é aquele momento ali onde, tipo, muita coisa começa a se encaixar, você começa a perceber e achar um pouco mais interessante, principalmente o desenvolvimento desse personagem em si. E, por fim, eu acabei me impressionando bastante. Ficou, por isso, sendo uma surpresa bem positiva. Hoje em dia, eu voltei a assistir e eu fui rever algumas cenas e ver algumas páginas do mangá. E eu percebi que todo esse começo, que eu tinha achado meio chatinho, meio complicado, eu entendi que tinha toda uma construção que eu diria até rica, sabe? Tipo, tanto nesse começo, assim, quanto no anime em geral, ele é uma obra que, tipo, que ela se preocupa muito com a questão da composição do cenário, sabe? Tanto na atmosfera, quanto numa questão de complexidade para se criar os espaços, sabe? E espaço não no sentido, tipo, de espaço sideral, mas no sentido ali de onde os personagens se encontram, sabe? Quando eu digo espaço, é mais no sentido de espacialidade, dos locais que eles vão, os planetas, as naves espaciais, as geografias que são criadas. É realmente muito, muito interessante. E tem outras questões também, tanto essas questões de um enredo mais fechado, sabe? E hoje em dia é um dos meus animes xodózinhos, assim, sabe? Que eu sempre recomendo para as pessoas. É um anime que realmente me surpreendeu positivamente nesse sentido. E fica aí a recomendação. Eu diria que a obra que mais me surpreendeu, assim, no sentido, sabe, de animes, assim, hoje em dia. Sempre que alguém me fala, tipo, ah, fala um anime que te surpreendeu, eu sempre cito Kanata no Astra. E eu diria que é isso. Agradeço aí, agradeço pela participação e aguardo aí o comentário de vocês, o que vocês acham, se vocês gostam de Kanata no Astra. Opa. Então, assim, eu queria falar o seguinte. Sobre o Kanata no Astro, como eu disse, seria outro anime pra cá. Eu, numa vibe um pouco diferente do Wesley, né? Eu adoro anime espacial. É muito fácil o anime espacial pra cá. Como eu vou falar, né? Na verdade, eu gosto de ver quase todo tipo de anime. Mas tem alguns animes mais específicos que eu gosto mais. Só que eu não sabia do que exatamente Kanata no Astro era. E, do mesmo jeito que o anime que eu vou falar, eu tinha um preconceito com o design de personagem de Kanata no Astro. Eu acho o design de personagem de Kanata no Astro muito simplório. Inclusive, eu acho que o mangá até fica um pouco melhor do que o anime. Igual o outro anime que eu vou falar, que eu acho o design de personagem super genérico. Então, normalmente, não são animes que me interessam por isso. Porque eu acho que, tipo, muitas vezes eu sinto que por causa do design de personagens, algumas vezes, o anime vai pra uma vibe muito específica. E como é muito comum isso acontecer, eu meio que tenho um... admito que é um preconceito meu, às vezes, de desistir do anime só pelo design de personagens e não pela história, por coisa do tipo. Muitas vezes eu faço isso, aí quando eu vejo que muita gente tá falando, eu vou lá atrás. E foi meio o caso do Kanata no Astro. Eu via muita gente falando bem, ou melhor, muita gente não, porque Kanata no Astro é um anime super popular. Mas quem falava de Kanata no Astro falava bem. Então eu fui ver. E é um anime inacreditável de bom, assim, pra mim. É um dos melhores animes espaciais da última década, na minha opinião. Diferente do que o Wesley falou, eu adoro a vibe de Perdido no Espaço. Desculpa. Eu adoro esse conceito de pessoas que estão perdidas no espaço e tem que sobreviver e tem que dar um jeito de resolver. Inclusive, meu maior problema com o Natal, só que como que o final do anime acaba sendo muito apressado, porque eles têm que terminar a história, né? Porque o anime conta o mangá inteiro, tá? São só 3 episódios, mas o mangá é pequeno também. Então, ele acaba sendo muito, muito apressado o final, né? Mas, ainda assim, eu acho fantástico, assim. Os personagens são muito legais. Todo o conceito, pra mim, as ideias do survival, é tudo muito legal. Eu concordo com essa que não é um survival horror, assim, absurdo. Ele é mais um survival, realmente, no conceito de, tipo... uma coisa, uma vibe meio Perdido em Marte, né? De tipo, tem coisas ali que pode acontecer de as pessoas morrerem por causa de simplesmente que o espaço é um lugar perigoso, assim. E é muito interessante, todo o conceito. O desenvolvimento de personagens é fantástico, assim. Você começa vendo anime detestando todo mundo. Ou detestando uma boa parte. São muitos personagens. E eu acho que todos eles têm um desenvolvimento muito bom, assim. Tanto que no final, você tem tipo um que acontece depois com os personagens. E é muito legal, assim. É muito tipo, cara, ok, o autor realmente entende muito bem os seus personagens e pra onde eles foram. Então, é um anime muito legal, curto, o que é muito impressionante, porque eu acho que é muito difícil um autor desenvolver uma história tão bem feita em tão pouco tempo. Assim, pelo menos em anime. Geralmente anime rola um pouco mais. E ele é um anime, assim, pra quem gosta de ficção científica, recomendo demais. Pra quem gosta de... Desculpa. Desenvolvimento de personagem, recomendo demais. E pra quem gosta de espaço, eu recomendo demais. Survival, eu recomendo demais. Enfim, eu não sei. Eu recomendo demais esse anime, como o Wesley falou, pra todo mundo também. Assim. Você quer alguém chegar pra mim, tipo, não, diz um anime diferente que provei que eu vou gostar. Kanata no Astro também é um dos que tá no topo da minha lista, de dizer assim. Eu acho que qualquer pessoa pode ver e curtir Kanata no Astro. É muito legal mesmo. Enfim, nenhum de vocês viu, né? Nem Jojo, nem André, né? Eu não vi. Eu vi muita gente falando bem, só que eu assistindo, acabei deixando um mangá salvo pra ler, mas também não li, então... Foi o incentivo de vocês, talvez. Até porque agora eu vi, ele é curtinho, né? 12 episódios, então dá pra maratonar, são 6 mangá, 6 volumes são mangá. São no Brasil, inclusive, mangá. Uhum. Eu recomendo, é muito bom. Às vezes é bom ver os animes curtinhos, assim, tipo... Normalmente o anime curtinho que eu sempre recomendo é de Suritama, mas, tipo, é bom ter essa coleção de animes curtinhos. Outro anime maravilhoso também. Outro anime maravilhoso. Sim. Só que Tsuritama, diferente de Kanata no Astro, eu esperava que ele fosse bom. Ele é exatamente o oposto, assim. Kanata no Astro, você até acha legal depois o design de personagens e tal, mas eu ainda acho meio genérico, mas fica legal. Tsuritama é muito único, assim. Eu acho visualmente o negócio é muito, muito único. Então, mas enfim, vamos lá. Vamos pro meu pra gente encerrar também, pra não ficar muito tarde. Então, meu anime vai ser um anime chamado Yusha Yamemasu, que ele tinha tudo pra eu não ver esse anime. Por quê? Porque eu estou numa vibe nos últimos anos de eu ter um problema... Assim, ele não é isekai, o que já é muito legal. ele não é isekai. eu ia falar que talvez fosse, mas não é. Mas eu tava numa vibe de muitas vezes animes de fantasia, que eu, é um gênero que eu adoro, me cansar um pouco pelo por ter muitos conceitos que são super utilizados e acaba que por ser muito utilizado, muita gente não utiliza de um jeito tão legal. Então o Helki, por exemplo, que tava falando, era isso. E Helki foi um anime que ele não estaria na minha lista, diferente do da Rafa, porque eu vi Yusha Memasu. Yusha Memasu é que me fez ficar empolgado com o Helki. Porque o Yusha Memasu, ele também tem um conceito de que o Yusha, como o próprio nome diz, né, ele vai pedir emprego para o rei demônio, que ele derrotou. É aquela vibe de o Yusha, ele era tão poderoso, que a ideia do anime inicial é essa, o Yusha era tão poderoso que depois que ele derrotou o demônio, as pessoas ficaram com medo dele e começaram a deixar ele de lado, tipo, meio que mandar ele embora, ele não era bem visto em nenhum lugar, porque na verdade as pessoas tinham medo, porque ele era o ser mais poderoso do mundo, e é isso, ele é o ser mais poderoso do mundo. E aí o único lugar que ele consegue pensar em fazer é ir trabalhar pro demônio que tá tentando reconstruir. Inclusive, ele chega lá no castelo que tá quase todo destruído, porque foi ele que destruiu, né? E no começo, ele vai pedir emprego, e aí ele pede emprego pros servos do rei demônio e tal, e eles querem esconder que ele é o Yusha, né? Então ele veste uma armadura, toda uma full plate toda louca. Então, tipo, tem uns 4, 5 episódios que eu falei, rei demônio, mas é uma rainha, né? A rainha demônio, ela não sabe que o Yusha tá ali. Porque eles estão enganando ele, literalmente. Que sabe que se descobrirem, ela não vai querer, né? Então, a vibe do anime, diferente do Real, que ele não é muito de comédia, ele tem uns momentos de humor ali no começo e tal. Mas ele é meio que essa construção desse império, desse entender um pouco essa relação desse mundo e a relação do Yusha com esses personagens, esses demônios, e a relação dos próprios demônios com o mundo, sabe? Que são um conceito de demônio que também lembra um pouco de Helk, né? De que, tipo, eles não são do mal, eles só são caras que estavam em outro lugar e estavam ali. Porque, por exemplo, o Helk, diferente daqui, a Rafa não falou... os demônios não estão invadindo o mundo do Helk, no mundo das pessoas normais, assim, né? Na verdade, o que acontece depois é os humanos que vão invadir o mundo dos demônios, né? Então é meio que colocado uma culpa que não existia nos demônios. Aqui não, aqui de fato os demônios estavam invadindo o mundo, como é o conceito padrão da maioria das histórias. O Yusha foi lá e derrotou eles. Mas o que acontece é que o motivo do demônio tá indo pra lá é um motivo muito... Muito... como é que eu posso dizer? Ele tem um motivo muito próprio, assim. Tem algumas histórias de rei demônio que fazem isso, né? Uma que eu gosto muito também é o Maoyu Maoyusha, que também tem um pouco esse conceito. De que, tipo, o mundo dos demônios, de certa forma, ele tá meio que perdendo a... Os caras estão saindo de lá porque aconteceu meio merda, o mundo tá meio acabado, eles estão precisando ir pro mundo dos humanos, né? E acaba que tem uma vibe também, de que o próprio mundo dos humanos tem isso. E depois você vai entender que é um negócio muito absurdo, tá? E assim, eu tava assistindo ele, Joana, e André, vendo tipo, é legal, né? E tal. Ele é tipo aquele anime nota 7, que pra mim é a média, né? Tipo, legal. Chega um episódio que você descobre o passado de Yusha, e eu acho que é uma das... Eu já falei em alguns lugares, mas é uma das maiores reviravoltas que eu vi em anime em toda a minha vida, e eu vejo anime há muito tempo, como vocês sabem. É muito incrível a virada, assim, pra mim. É muito incrível a virada. Muito incrível. Então... E era um negócio completamente inesperado, assim. Eu acho que o Helk, eu esperava um pouco, porque, pô, o Helk tem um passado que a gente não sabe. O Yusha, a gente não sabia disso. Pra mim, era só o Yusha. que era muito forte e derrotou o Rei Demônio. Só que tem uma história por trás que é fantástica. E o final, ele tem uma segunda reviravolta. Que é... Eu não vou dizer que é mais incrível, mas é muito... Caramba, o que tá acontecendo aqui? Sabe? E isso que torna esse anime pra mim tão especial, que é essa sensação de ver um negócio que eu acho muito único. Eu acho um negócio que... eu já vi muitas reviravoltas de animes, mas às vezes, exatamente por a gente ver muita reviravolta em anime, quando acontece uma reviravolta em um anime que faz alguma coisa que é parecida com os outros, você fica, mas eu já vi isso e tal. E eu sinto que eu nunca vi, e eu não vi depois também, esse tipo de coisa em anime, sabe? E eu sinto que ainda era uma época que... Esse anime é de 2020, eu acho? Deixa eu confirmar aqui. Yushan Yamemasu, ele é de 2022. E em 2022, eu sentia que ainda era uma época que, por mais que tivesse muito isekai, e aí isso vai remeter a muito anime de fantasia, mas que tivesse muito anime de fantasia com a pegada inicial parecida, eu sinto que eu ainda não tinha tanto esses animes de o Yusha vai participar, estar junto com o Rei Demônio, sabe? Tinha, porque isso tem lá desde os anos 90. Mas ainda acho que não era a profusão que hoje tem. Hoje em dia, todo virou um dos subgêneros de isekai, praticamente, assim. Ou de fantasia, que tem uma vibe gigante disso. Essa temporada mesmo, a gente tá vendo um que é... O foco é o Rei Demônio, mas o Rei Demônio é meu bonzinho. Então já vi muitos animes assim vieram depois. Mas eu não acho que a parada dele ali ser uma novidade em relação a isso. Eu acho que a questão dele... Porque, como eu disse, eu acho genérico demais o design de personagens. A história, o jeito como ela é contada e a virada como acontece. Como é um anime de 3 episódios, então não é tanto tempo que demora pra você ver essa virada. É mais ou menos ali no quinto, sexto episódio. E o que acontece antes da virada também é interessante. Só não é tão empolgante quanto é a virada. A história do Yusha é fantástica, assim. É um tipo de história que é muito, muito... enfim, eu acho muito interessante esse tipo de conceito que acaba sendo tratado ali. Mas eu vou dar só... A minha única dica que eu dou é que o tempo que esse anime passa é diferente do que as pessoas pensam. É só isso que eu posso dar de dica. Mas é muito interessante. Muito, muito, muito, muito interessante. E eu ia ver esse anime, não só porque é genérico, mas porque ele não estava em nenhum stream. E isso me revoltou demais, porque tava na vibe de que eu só via anime de streams, né? E aí um ou outro, o Hellk inclusive também, o Hellk não estava em nenhum stream. Foi aquele anime que eu fui ver porque, ok, vamos ver aqui, né, esse conceito, parece que tava num site lá, tipo, vamos ver e tal. O Hellk não, o Hellk eu fui atrás porque eu já queria ver desde o começo. Por causa do Yusha Memas, né? Mas, então, é muito louco. E agora, vocês têm um motivo pra ver porque está na Netflix esse anime, tá? Ele foi adicionado recentemente na Netflix. Então, ele tá com o nome em inglês, que é o Iron Kitten Hearing, né? Esse é bom também, tem 12 episódios, é curtinho. Exato. 12 episódios, exato. Falei 13, mas é 12. E é muito legal. Tipo, você conhecer, tipo, o. Porque assim, a primeira parte que é legal, porque você vai conhecendo toda a dinâmica de como é o mundo ali dos demônios tentando ser construído, né? Então ele vai interagir muito com os generais dos demônios, e cada general tem uma personalidade muito própria, tem uma característica muito própria, né? Você tem a personagem que é uma maga. Que ela é super organizada. Você tem um cara que é o... Que é um monstro meio escorpião, meio centauro. Que é meio que os músculos da parada, que treina a galera. E aí o Yusha vai meio que ajudar em como fazer essa questão de treinamento. Você tem o cara que é o Ladino, que é Ed, que não fala com ninguém. É muito legal essa vibe de como você vai. A própria interação... do Yusha com a Mao, que a princípio não parece tão legal, é muito interessante o jeito como é feito. Então, assim, ele não é um anime que vai agradar todo mundo, diferente do Kanata no Astra, eu não sei se eu recomendo pra todo mundo, mas quem vai com o coração aberto pra ver coisas diferentes, eu acho que a virada dele é muito legal, assim. É, as pessoas que eu vi, que eu recomendei, elas talvez não tenham ficado tão empolgadas quanto eu, mas gostaram bastante. Então, eu recomendo, é muito legal, é um anime curtinho e muito... Eu não quero... Esse eu realmente não vou falar spoiler, porque é uma virada que eu acho muito foda. E a virada final... Porque depois dessa virada, como eu disse, tem uma outra virada, que é o final do anime, que é uma... Não é uma virada de a história mudou, mas é uma reviravolta no que nos acontecimentos. É muito interessante. É muito interessante. Então, Yushei Memasu tá aí. É, foi um dos animes mais surpreendentes que eu vi na última década, né? Na última década, eu acho que foi um dos animes mais surpreendentes que eu vi. E é isso. E assim, eu queria dizer, a gente vai agora pra sessão de coisas, se vocês tinham outros animes pra indicar, né? É, mas só queria dizer que esse tema, eu indiquei ele, mas ele é um tema meio difícil pra mim. Porque, como a Rafa tava falando, e que ela tem dificuldade de indicar anime pra mim, é que meio que eu gosto de tudo. Ao mesmo tempo, por eu gostar de tudo, tem muita coisa que eu desgosto. Então, tipo, não tem um gênero que eu gosto. Tem gêneros que eu vejo menos, mas tem coisa que eu gosto. Tipo, eu não gosto tanto de romance e yaoi, mas eu adoro Given. Eu não gosto tanto de... sei lá, eu não gosto tanto de Mahou Shoujo. Mas tem Madoka que é legal, tem Nanoha que é legal, tem vários outros Mahou Shoujo aí que eu vi que eu acho maneiro. Essa temporada, por exemplo, eu tava muito empolgado com Mage Lumiere e eu não tô gostando. Acho que o tema contrário seria mais fácil. De tipo, tá empolgado com o anime e na hora que eu fui ver eu não curti. Essa temporada tem dois exemplos claros de animes com isso que eu tô vendo. Mas enfim. Vamos pra aquela última rodada. Vocês têm outros animes que vocês gostariam de indicar rapidinho? Por favor, só rapidinho pra não estender demais o tempo. Eu tenho uma mini lista aqui, mas é porque eu coloquei três, mas eles abrem. Beleza. Então tá. Assim, só comentando, né, como eu falei de Kuroko, né, então todos os animes de esporte se enquadram nessa, tipo, Dai e tudo mais. Haikyuu também. Outro que eu peguei, assim, que eu acho que é pra resumir muito essa ideia, foi Beastars. Não tanto pelo tema, mas assim, primeira coisa deles serem todos animais, né, então, tipo, foi bem diferente, porque é bem outro profissado, mas principalmente quando 3D, né, aquela barreira lá que todo otaku tem, ai, 3D, que não sei o quê, e quando eu comecei a ver Beastars, do nada eu esqueci que era em 3D, porque era muito bom e é maravilhoso ter que continuar assistindo. Beastars não foi um anime que eu não sabia se ia gostar. Tava com receio por vários motivos, mas acabei vendo porque todo mundo falava muito bem e me apaixonei. Vejam. O outro que eu vou colocar aqui também é Kill la Kill, que foi um hype na época. Eu vi o hype de longe, mas eu não assisti. Eu tinha dúvida, assim, porque humor pra mim é meio complexo. Kill la Kill não é só humor, mas ficou muito premente pra mim essa parte do humor, da sátira e tudo mais. E assim, é o tipo de coisa que é difícil, sabe? Complicado, você não sabe se vai dar liga ou não. Mas, assim, eu maratonei Kill la Kill quando assisti, assim, depois de tudo. E eu apaixonei. Eu maratonei, depois vi tudo de novo com a minha irmã. E, tipo, eu amo Kill la Kill. Tipo, é uma surpresa muito grande eu ter gostado de Kill la Kill. Eu fico assim, tipo, meu Deus, eu gostei de Kill la Kill. Mas é maravilhoso. Eu entendo que muita gente gostou desde o começo, mas foi uma construção pra eu gostar, assim. Porque eu gosto mais do dele a segunda parte do que a primeira parte, apesar de ter um personagem que eu gosto desde o começo, que é a Mako. A Mako é especial. A Mako é maravilhosa, é perfeita. Mas é um anime que eu tava... Essa vibe da piada, das roupas e tal, meio que era uma vibe que eu não curtia. Tipo, eu não... Essa ideia do Eti absurdo parecia, tipo... né? Os caras estão tentando fazer outro Gurren Lagann com muito Eti agora. Mas eu acho que ele se torna uma coisa especial e única dentro do conceito. Ainda não é um... Eu não tenho essa empolgação que a maioria das pessoas tem, mas eu acho muito legal do meio pro final. Assim. Eu gosto, assim, acho que o episódio que me pegou foi o 3, assim, tipo, eu tava gostando. Assim, tem aquela coisa, às vezes eu não sei demais, não me pega, mas eu acho que aquilo aqui foi aquela coisa, porque tocou com o peito tão aberto que no final aceitei, assim, foi, deu certo. E aí, no episódio 3, tu pega de vez aquela cena da Marco lá, aquela gritando, fique nua, eu não sei. Eu adoro aquele episódio e eu gosto muito de Clark. É quando o cara é mais absurdo e, sei lá, não ligo, me divirto. E o terceiro que eu vou colocar aqui foi Jujutsu Kaisen. Porque, assim, na época que eu queria ver, eu tava assim, eu tava vendo muito romance, outro tipo Slice of Life e tal, que, ou fantasia, mas tipo, não tão seriamente popular, assim, de shonen de lutinha, que é o que eu acabo gostando, que eu vejo mais. Só que eu tô assim, eu queria ver um shonen de lutinha, mas eu não sabia, porque tipo, é um gênero que tipo, eu gosto, mas ao mesmo tempo eu deixo passar, porque eu vejo alguma coisa e não continuo, não ligo e por aí vai. Só que no caso de Jujutsu, eu acabei me apaixonando muito, assim, tipo, de novo, concordo com as críticas. É, GG não sabe servir e tem outras coisas que ele vai se enrolando muito e no final vira um embrulho. Mas, tipo, é, eu acabei gostando, apesar de tudo, sabe? Mesmo sendo requentando muitas coisas. E um aspecto de Jujutsu que tava pouco preocupada, mas acabei continuando, é a parte muito, assim, tipo, ele não diria que tem tanto gore, tanto terror, assim, mas ele claramente tem uma estética nesse caminho e é uma coisa que eu não gosto. Assim, tipo, igual a Velázio, eu sou aberta pra vários gêneros e tal, mas especificamente terror e body horror, tipo, gore, assim, não. Muito poucas coisas eu consigo, bem, tipo, permitir passar, entendeu? Tem que estar muito na vibe, tem que estar, né, quando eu tô assim, bora. Mas é uma coisa que eu descarto muito, assim, porque eu realmente não gosto. Jujutsu não é tão isso, mas ele tem uns flertes, assim, mas eu acabei gostando mesmo, assim, eu de Jujutsu. Eu acho ele bem leve, mas de fato... Ele é bem leve. Eu gosto de gore, terror, body horror, mas eu não gosto de tortura. Então, é só pra dizer... Essas coisas, tortura, são coisas completamente diferentes, na minha opinião. Eu não coloco... É estilo artístico. Tortura é... Eu nem coloco na mesma... Eu não coloco necessariamente no mesmo escopo, porque assim, eu não tô julgando aí gosto de ninguém, vai na paz. É só uma coisa que eu sei que, pessoalmente, eu não gosto, sim, por vários motivos. Então, tipo, eu evito. Eu gosto muito de Jujutsu, então... Mas eu não tava esperando, assim, gostar tanto, sabe? Tem um anime super gore, que eu não sei se você viu, mas eu acho que você ia gostar. Qual você gosta de Jujutsu, que é o Chainsaw Man. Ah, sim, eu fiquei na minha lista pra ver Chainsaw Man, eu não vi ainda, mas tava na lista. Se você acha que Jujutsu agora, é estupidamente muito mais, tá? É. Em todos os episódios. Enfim. Mas foram esses três, assim, que eu separei da minha lista. Porque, de novo, o Eduardo Vilas falou, eu sou aberta meio que pra tudo, então eu consigo ver um pouco de tudo. Então, assim, tem coisas específicas que, tipo, mudaram, por exemplo, eu pensei em colocar Trigon aqui, mas, tipo, eu acho que Trigon tem muitas coisas que eu gostaria, então, independente de eu ver o do novo ou antigo, provavelmente eu ia curtir. Então, assim, pensando mais, tipo, realmente que, tipo, não esperava nada, tinham coisas que não me atraíam. Mas foi isso, assim, esses três mais. Ainda quero que você veja o Dragon antigo e nos fale. Eu vou assistir. Eu tenho que ver o novo, tenho que terminar o novo. André, você tem outros? Um caso interessante foi Blue Box, né? Ainda tá indo no Netflix. Que é o tipo. Normalmente eu costumo ver os animes de esporte mesmo, mas esse chamou atenção, né? Inclusive por causa da animação lá do Witch Studio, né, foi algo diferente, né, que eu peguei pra ver, acabei gostando ali das dinâmicas ali dos personagens. De esporte, uma dúvida que eu tenho, porque eu não vi Blue Box. Se é bastante de esporte mesmo, se foca o esporte... Não, foca o romance, eu quero saber se ele tem bastante de esporte. Moderadamente, né? Tipo, eles realmente mostram, consideram muito, né, o objetivo de carreira dos personagens, o esforço deles. Ele que trabalha essa parte do esporte, né? Chega a trabalhar, mas igualmente tem a parte de romance, né? Tem muita dinâmica ali dos personagens. Suzuka. Eu tenho desconfiança com o Blue Box por causa de Suzuka. Duas coisas que eu não costumo, assim, pegar tanto, né, e gostei, né. Menção honrosa pra Jujutsu, né, que no começo o pessoal falava assim, eu comecei a ver, achei muito copiado certos designs, certas ideias de outras coisas. E assim, com certeza. Não gostei tanto assim de começo, mas quando chegou aquela parte que era mais de segunda temporada, quando o pessoal, quando eu ouvi sobre o que seria a segunda temporada nos rap geek, né? Nos geek, pronto, aí eu comecei a adorar. Né? O tá pico foi numa certa. Sim, é vai. Eu sou contato. Aí comecei eu agora. Tudo começo de Jujutsu e da segunda temporada pra frente, pra mim, eu vejo, é bonito. É muito bonito. É só isso. Eu não gosto da história. Então, o ápice foi. Inclusive, o ápice foi Sukuna contra Gojo, né? Eu acho bem ruim. Mas eu não vi o mangá, tá? Disse aí, então pode ser que seja. O Luke, inclusive, Joana e André, a gente já gravou, né, o cast do Yopinando, do Yopinando Shibun, de piores do ano. Nas leituras, foi só o Luke que indicou, um dos nossos piores do ano é Jujutsu, que terminou esse ano. O Luke detestou o final, né? Detestou muito. E olha que o Luke vê muito mangá ruim. Vê muito mangá ruim. Tipo assim, eu acompanhei meio de longe, eu não acompanhei tanto mangá, mas eu tava acompanhando assim. Assim, eu não diria que é o pior final, mas é porque, assim, do jeito que tava andando, eu não tava esperando um final bom, sabe? Pô, eu tava esperando um final bom. Mas, assim, o GG claramente ficou... Ele se perdeu, assim, eu acho que... Eu quero saber como é que o anime vai tentar corrigir um pouco, pelo menos, do clímax. Eu acho que a parte do Sukuna... Assim, eu já não sou super fã do Sukuna, no geral. O pessoal ama o Sukuna, assim, tipo... Eu vou jogar porque eu shippo o personagem do Sukuna. Mas enquanto personagem dele sozinho, eu não gosto tanto dele. Eu não gosto, ele é um recurso assim, roteiro pra tipo, mim. Ele não é um personagem, ele é um recurso de roteiro. Eu não achei tão interessante. E aí, tipo, eu acho que o GG perde a oportunidade de fazer ele ser interessante. E eu acho que, tipo, ele força um pouco a barra pro Sukuna ser fodão, quando, tipo, até aquele momento eu não tava achando ele tão fodão assim, sabe? Então, assim, tem umas coisas que... Algumas coisas que ele fica prolongando muito a luta do Sukuna sem necessidade, sabe? Porque tinha que ser o fodão e não sei o quê. A única coisa que eu fiquei feliz com o final, porque eu tinha zero expectativas, eu imaginava que o GG ia dar uma de Dino Ace, sabe? Que o mais fodão ia ser o Furuya, não que é o Furuya, não o Tempo de Salamura, teoricamente. E aí essa mesma coisa com o Fushiguro e com o Yuji, que no final o Yuji que é o fodão mesmo. Aí eu fiquei muito feliz, assim, eu ignorei todo o resto, porque eu fiquei, nossa, ele realmente gostava do protagonista em alguma medida. Mas realmente não foi o final exatamente do mundo, não. Ele falou que ele acha que é um daqueles mangás que o autor não gosta do protagonista. Eu não vi, como eu disse. Eu só vejo anime. Assim, eu não tenho vontade de ver nenhum mangá desse jeito. Mas eu gosto muito do começo. E eu acho lindo. Eu vejo pela beleza do negócio mais do que pela história. Eu sempre achei que era um shonen e feijão com arroz. Nada demais, assim. Eu também acho. Eu gostei desse feijão com arroz. Foi muito saboroso. Eu diria também que, tipo, eu entendo onde o Luke vem, porque eu acho que, enquanto evolução, o Yuji não tem muito, assim, de poder, sabe? Me irrita um pouco, sabe? Eu concordo com você. Ai, todo mundo tem poder foda e o protagonista sabe dar soco. É por isso que eu nem entendi. Mas isso é protagonista de Shonen, né? É muito chato, cara. Porque eu acho saco pode também. Ter poder legal, é só pode dar soco. Eu acho saco tipo, isso também. Então eu acho meio chato. Mas assim, eu fiquei feliz, mas eu também entendo onde o Luke vem. É porque eu tava achando tão pouco, sabe? Tão pouco. Eu não achei que os spoilers não me... Mas assim, não foi um final realmente bom. Mas eu acho que esses shows muito longos, assim, tão muito populares. Eu não acho que ninguém tá entregando um final super, mas é mais os comentários da internet. A minha impressão é que eles não são longos nem super... Eles não são longos, são super populares, mas não são longos. Eu acho que, pra mim, o meu bom problema com Jujutsu... Né? E com Boku no Hero, é que os caras não têm coragem de alongar a história. Boku no Hero, o maior problema é que a história toda se passa em um ano. Não faz o menor sentido pra mim. Não faz sentido. Pois é. No Hero passa um e ano. Jutsu também. Jutsu também é uma história rápido. Super pequena, super rápida, sabe? É tipo um ano também. Os caras não têm mais coragem. Porque os mangás estão fazendo sucesso. Eles não é uma questão de tipo, os caras querem que acabe. Porque esses mangás fazem sucesso. É uma questão de os caras não terem coragem de estender a história. One Piece vai terminar quando ele tiver que terminar. E eu acho super legal isso. Eu acho assim, eu acho que o Jujutsu não precisava ser um mangá tão longo, porque eu não sei se a história compreenderia isso. Mas eu também acho que ele podia ser um pouco mais longo. Eu acho que, ele ia dar 10 dos dedos do Sukuna. Ele conseguiu dois dedos. E aí pulou pra 10. É, pois é, eu acho que, por exemplo, ele perde uma oportunidade de ser tipo Inuyasha, sabe? De ficar lá procurando esse fragmento de Konotamba, dando uma enroladinha, pra gente gostar mais do personagem, ficar mais tempo com ele. Tem evolução. Essa vibe mais gosto na semana, sabe? Aí depois tu chega no plot, não é? Plot. Calma! Vamos ao monstro da semana primeiro, uma coisa mais leve. Depois tu chega no plot. Eu acho que podia ter cozinhado mais. Ah, mas isso aí é outro padrão recorrente que você vê, né? Acho que já teve até, chegou a ter alguma edição que era tipo, o tema era tipo, animes longos contra animes curtos, né? E tem essa percepção que às vezes que o anime curto é melhor, e o pessoal aprendeu a não enrolar muito nessas histórias aí. E eu vejo muito isso em Demon Slayer, tipo, eles pularam luas inferiores. Deu até a impressão que era uma coisa que tinha no mangá e eles iam cortar no anime, mas é só se dar esse dica de cortar as coisas. É, e você tem isso também em Jujutsu e em outras obras recentes, que eles não arriscam fazer um Dragon Ball atualmente. Mas eu acho que esse é o problema. Eles não têm coragem de alongar. Assim, eu entendo que tem gente que gosta, né? Eu não gosto. Eu acho que a história tem que ser contada no tempo que ela tem que ser contada. Dá pra ela ser curta ou ser longa. O Fullmetal Alchemist é um mangá relativamente curto, se você comparar com outros shounens, e conta a história perfeitamente bem. Essas histórias aí não eram pra ser contadas tão rápido, é só isso. Só acho isso. É, agora, assim, existe um probleminha... Eu entendo, porque a gente veio de uma época que a gente reclamava muito de filler, sabe? Naruto, Bleach, aí tem mais luta. Então, eu acho que os autores ficaram, vamos ser rápido. Só que aí eu acho que acaba sendo rápido demais, não dá tempo pra você desenvolver os personagens, ou ficar mais... Porque eu acho que uma coisa que é legal do mangá, especificamente, é você passar tempo com os personagens, dar uma cozinhadazinha, ainda mais shonen, exato. Porque algumas demografias não permitem isso. Tipo, BL, tipo, se você tem mais de 2 volumes, tu é tipo... pica, sabe? Não tem como. Mas, por exemplo, shonen permite você ter mais espaço pra você cozinhar um pouquinho. E aí eu acho que o pessoal ficou com medo que o pessoal não queria cozinhar, aí agora não quero, vai rápido. Aí agora a gente tá, acho que tá rápido demais. Depende, é achar equilíbrio. É complicado, né? As coisas são muito rápidas hoje em dia nesse shonen. Assim, eu não vou falar de Demon Slayer porque eu não gosto dele desde o começo, né? Mas aí é um caso especial meu de... Eu sei que ele é bom. Eu sei que muita gente gosta e eu entendo perfeitamente o que as pessoas gostam. Eu não cliquei com a ideia original da coisa. Eu acho... Esse é um que mesmo bonito eu não quero ver. Mas aí é uma coisa minha, esse aí eu não vou nem criticar. Eu acho que Demon Slayer faz uma história até bem feita, como você falou. Eu só não acho que Jujutsu e My Hero Academia, que eu gosto, fazem o mesmo. Tá? Eu gosto de Demon Slayer também. Tem um conceito lá que, assim, que é muito caro pra mim, mas é, né, outra coisa pra outra edição. Eu não gosto do conceito do poder. O negócio da respiração toda eu acho meio merda, mas eu entendo quem gosta. Mas você já parou pra ver a origem daquilo lá? Por que aquilo lá existe? Já. Enfim. Falando dessa questão aí de novo, você tocou num ponto aí, tem um problema logístico aí, principalmente quando você chama de demografia. Porque um problema que a gente viu acontecer ao vivo. Você tem história, shounen, né? Essa história que você imagina que você vai fazer para um moleque de 12 anos. Só que você demora 20 anos para contar a vez da história, e a pessoa que vai terminar na novela vai terminar de ver com 32. Sim. Entendeu? Isso é um problema logístico que a gente vê acontecer na prática. Mas assim, talvez não sei se isso é um problema. Eu só não sei se isso é um problema. One Piece está aí. A gente acaba gostando, né? Tem gente que começou a ver Hajime no Ippo na época que começou a sair e vê até hoje com 45 anos de tarde. Teve começado a ver com 10 e tá com 45 agora. Né? Eu não sei se isso é um problema. Eu acho que histórias têm que durar o tempo que elas devem estar. Mas enfim, vai de cada um. Às vezes o autor só tá... Eu só achava que, pra mim, a minha impressão é o autor só tá de saco cheio de contar a mesma história. Sim, a impressão que eu tive do GG é isso, que ele queria acabar logo, chega. A minha impressão é essa. Tipo, chegou um momento que ele não tá mais... Tá meio de saco cheio, né? Mas Hero Academia, a minha impressão é 100% essa. Tipo, ele não queria terminar desse... Quando ele começou, ele não sabia qual era o final que ia dar. E aí ele... Eu acho que My Hero Academia é uma premissa tão legal, mas é uma ideia tão mal... Pensar, porque, tipo, eles estão numa escola, ensino médio, 3 anos. Poder ser um mangá pra 3 anos é tão básico de escola. Tem mangás curtinhos que fazem 3 anos que são maravilhosos. Então, tipo, o que Que é, é tipo, é tão básico de plot de escola, não é tão difícil. E o pior, ali. Ah, mas eu vi. Eu vou contar a história de como eu me tornei o maior herói do mundo. Tipo, eu. Cara, é muito decepcionante pensar que isso aconteceu em um ano. Assim, mas eu vi o problema ali muito na cara. Muito na cara eu vi o problema ali. Porque ele, aconteceu o quê? Ele foi começar a contar a história. Aí tinha eventos, né, da estrutura lá, que eram coisa de segundo ano, terceiro, que ele puxou pro primeiro logo. Mas ele podia fazer isso, podia usar essa vibe, dava um time skip, fazia outras coisas, assim. Tem muitas histórias que fazem isso. Naruto faz isso, sabe? Então, eu acho que os caras estão de saco cheio hoje em dia. Os mangakas, eles não têm saco pra continuar o mangá por muito tempo, um mangá de sucesso. Mas vai, é a minha opinião, né? Então, tem muita gente que adora, né, os mangás novos. Então, é só... Eu posso estar sendo o cara velho que acha que, tipo, os caras não têm coragem de fazer algo original. E pra gente é legal, mas tem gente que não vai ficar com 40 anos vendo o anime. Mas eu acho super legal. Mas a gente tem casos, óbvio, de gente, fãs de Dragon Ball até hoje, vendo Dragon Ball Diamond e se divertindo com 40 anos. E o pessoal de One Piece. E One Piece aí, né? Pra provar que. Assim, eu não acompanho Detetive Conan desde 94 ou de 93, mas eu tô aqui assistindo, atrasada, alguns 100 episódios, mas tô, cara. Pois é, tem casos e casos, mas enfim. Mas vamos lá, André, tem mais algum rapidinho? Acho que já tá bom, né? Beleza, então eu vou falar super rápido aqui os meus. Do ano passado, o Toaru Osano VRMMO Katsudoki, que quase ninguém viu, que é mais um anime de VRMMO. Ele tem uma vibe de ser um anime super genérico, mas é tão gostosinho, sabe? Eu pensei que eu ia ver um episódio 2 e não ia gostar, e foi um dos melhores animes daquela temporada que eu vi ele. E tipo, eu sei que ele não é tão bom, mas é tão gostosinho a vibe dele, de ser... É porque ele parece um anime de um jogo de MMO que, de fato, é um jogo de MMO. É isso, tá? Então, é muito... Enfim, eu gosto. Eu sei que é pra poucos, mas eu gosto bastante. Otome Game, eu pensei que... Eu nunca imaginei que eu ia gostar de Otome Game. E eu acho maravilhoso, Otome Game. Otome Game no Hametsu Flag Shikanai Akuyaku Reijouni Tensei Shiteshimashita. Foi meu primeiro Akuyaku e hoje eu não suporto mais ver Akuyaku. Mas isso aí. Otome Game, eu sei lá, a protagonista Bacarina, eu adoro ela. E Girls Band Cry, que era um anime de, eu sei lá. Nem a Toei parecia acreditar nele, e é um anime fantástico desse ano, né? E tipo, é um dos meus animes preferidos do ano, é uma das maiores surpresas do ano, um negócio inacreditável, assim, o que aconteceu. E eu fico muito triste, que eu não sei se vai ter continuação, e ele merecia muito uma continuação. Mas como eu disse, eu nem sei se a Toei acreditava nele ao ponto de não colocar nos streams do mundo todo, né? Ele é outro anime que agora tá chegando nos streams aqui. Enfim, é isso. Então vamos aqui super rapidinho para as considerações finais. Vamos lá, começando pelo André. André, suas considerações finais? É um prazer, né, estar retomando aqui o podcast, né? Numa outra fase da vida, praticamente, né? Agradeço o espaço, né? Essa parceria há muito tempo com o Evilásio, né? Aqui já tarde da noite gravando, mas é prazerosa. A gente já teve várias ideias aqui, né? Para poder em sessões em podcast futuro, para a gente explorar mais certos temas, né? E é isso, né? Agradeço a quem acompanhou o podcast. Teve paciência, né, de nos ouvir. E até a próxima. Ok. Joana, suas considerações? Mas é um podcast. Obrigado. Espero que tenham curtido. E até a próxima. Vou conseguir terminar o anime em uma semana. Tá fazendo o próximo cast. Sempre muito divertido. E foi muito legal o tema de hoje. É. E, enfim, é isso. Obrigado, pessoal. É, sempre dizendo, né, visitem os blogs parceiros, os blogs que fazem parte da iniciativa Kyodai, o Netoin, o Anime Coach, o Iopinando, os blogs que o pessoal não publica mais, mas ainda tem muito conteúdo legal, como o Shojismo, como... O Afrinha de Brasil, acho que não tá mais acessível, né? Não dá muito pra dizer. Mas tem o canal do Kitekure no YouTube, tem o canal do ESC, que tá ativo, né? Faz parte também da Iniciativa Kyodai. Então visitem os canais da Iniciativa Kyodai. Qualquer coisa vocês podem... Por favor, comentem, né? Ou mandem e-mails pra iniciativakyodai@gmail.com. As redes sociais são meio paradas da Iniciativa Kyodai. Esse ano que vem vamos tentar dar uma revivida, pelo menos em algumas delas. E também, se vocês quiserem ver anime conosco, tem sempre o Discord do Iopinando, né? O Calil sempre diz que é o lugar que a gente vai pra discordar. Pra discordar. E que, na dúvida, às vezes é mesmo. E que toda temporada a gente escolhe 3 animes pra ver. Geralmente as causas acontecem nos domingos, às 8 da noite. E nessa temporada a gente tá vendo só 2 animes da temporada e um anime antigo. Que aparentemente os membros também não estão gostando. Então tem 2 animes, tem 3 animes e a gente tá gostando de um. Os livros que a gente tá vendo é o Mao 2099, o Chichikyu no... alguma coisa, que esse é o legal, que é o que fala sobre pessoas, é uma vibe meio To Eternity, que fala sobre a teoria, pessoas tentando desenvolver a teoria do heliocentrismo, né? E a igreja indo atrás das pessoas, as pessoas tentando não morrerem como hereges, né? É o Chichikyu no Do ni Tsuite, né? Que é o Orbe, né? Você também pode encontrar desse jeito. E o terceiro é Excel Saga, um clássico, hein? Então, é isso que a gente tá vendo. Próxima temporada, então, foi a menor ideia do que vai ver. A gente só sabe que vai ver construído no Hitori Goto. E, por enquanto, aí o Chichikyu também, né? Então a gente tem um anime que a gente não sabe qual vai ver, não temos ideia. Mas é isso. Então, até mais, pessoal. Um abraço a todos. Nos vemos semana que vem. Né? Tchau. Tchau, tchau.